Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio, o Jovem Nerd, e hoje eu não faço ideia do que a gente vai falar. Bom dia, bípedes! Nada mais coisa de fudido, estar na merda, se arrepender de morar nesse país, do que voltar para o Rio e não conseguir sair do aeroporto, porque está tudo trancado. É do caralho. Tu voltou pelo Santos Dumont? Voltei. Tudo fechado porque a putada invadiu a porra do Santos Dumont no sábado e eles resolveram que ninguém mais ia entrar naquela merda. Que delícia. Oi, pessoal. Eu sou a Leila e meninas boas descem do salto, meninas más descem pro presídio. Aqui é o Azaghal. Ei, você me pulou. Eita, aqui é o Azaghal, machista opressor. Passando por cima das mulheres. Sua vez. Aqui é o Azaghal, machista opressor. Mas no mundo de hoje, não acabou o negócio de primeiras damas, já que tudo é igual? Mas foi combinado, e você me atropelou. Muito bem, nerds, estamos aqui pra o quê? Pra abrir a boca e deixar a merda sair. É pra isso que a gente tá aqui. Vamos, te veio. Só abre a boca. Canelada. Canelada. Muito bem, Malfatti, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas do Nerdcast. Vamos atendendo a trilhões de pedidos. Não aguento ser mais parado na rua, gente, pelo amor de Deus. Essa vida tá triste. Sufocado. Triste. Eu tô me sentindo sufocado. Estou me sentindo muito atarefado aqui, demais. Olha, se eu soubesse que eu ia ter que lidar com todo esse assédio, eu não tinha aceito. Você tá cansando. A gente não vai pro norte comer briskets defumados em Austin, Texas. Né? Nem ver o Steven Spielberg e o Ecto One misturado com o DeLorean, essas coisas. Nós não vamos ver. Mas nós estamos aqui fazendo o quê? Estamos aqui, sabe o quê? Estamos aqui conquistando os ouvintes do Nerdcast, que é o mais importante. Exato. Enquanto eles estão lá ganhando dinheiro para pagar nós. Exato. Por favor, ganhe muito dinheiro para pagar. Exatamente. Mas viu, Mal, parece que, exatamente por falar em ganhar dinheirinho, nossos queridos empregadores, Jovem Nerd e Azaghal, mandaram os spots da semana, porque nós temos os parceiros do Jovem Nerd também, que estão aqui dando seu recado no Nerdcast. Então acho que vamos ceder um espacinho para esses dois. Estão começando agora. Vai aí, gente. Né? Falem um pouco aí vocês, meninos. Mostrem, digam a que vieram. Sim, estamos aqui intervindo, Azaghal, para falar do livro A Forma da Água, de Guilherme Del Toro e Daniel Krauss, cara. Lançamento do livro no Brasil pela editora Intrínseca, cara. O filme, você sabe, foi vencedor do Oscar de melhor filme. Guilherme Del Toro ganhou de melhor diretor, cara. Incrível. Mas olha só, importante frisar, este livro não é um ipsis literis do filme. Vou te explicar por quê. O Guilherme Del Toro e o Daniel Krauss são brothers, são amigos, né? Sim. E o Krauss sempre mencionou uma história que ele tinha na cabeça, desde jovem, sobre uma criatura marinha trancafiada num laboratório e uma zeladora que ajudava ela. E o Del Toro se apaixonou pelo enredo e falou, pô, eu vou fazer um filme disso. E aí, aos poucos, a coisa foi surgindo, mas cada um seguiu o seu caminho. Então, o que acontece? O Guilherme Del Toro fez um filme com a sua interpretação e o Daniel Krauss escreveu o livro com a interpretação dele. Cada um teve um olhar diferente. Então, por isso que o livro e o filme, eles, essencialmente, é a mesma história, mas eles são bem diferentes, bem distintos um do outro. Irado. O que é muito maneiro, porque sempre dá vontade de ler. Quando você gosta de uma coisa, de um filme, dá vontade de ler o livro e vice-versa. Você quer descobrir as diferenças, como você pode se aprofundar mais naquele universo. Por exemplo, o personagem, o Richard Strickland, que no filme é mais um vilão da trama, no livro ele funciona mais como um terceiro personagem central e não o antagonista, entendeu? Só pra você se situar das diferenças diferenças de narrativa que existem do livro pro filme. Cara, muito maneiro. Além de dar mais voz ao Strickland, o livro também consegue explorar melhor os personagens secundários, como Gil, Zelda, Lane. Porra. É incrível, incrível. Já está disponível nas livrarias. Olha aí, editora Intrínseca, muito bom. Lembrando que Guilherme Del Toro e Daniel Kraus já trabalharam juntos em outro grande sucesso, Os Caçadores de Trolls, também publicado pela Intrínseca. E vamos lembrar que a Amazon está com um cupom valendo até o final do mês. Se você for lá e digitar o cupom AGUA20, você ganha um desconto de 20%, rapaz. Então, se você amou o filme, compre o livro A Forma da Água para você explorar a história de uma forma diferente. Muito bom, link aí do post. E vamos lembrar que hoje é a terceira sexta-feira do mês, o que significa... Nós temos Nerdcast Speak English! Olha aí! Olha, trazido a nós pela parceria do Jovem Nerd com o WhatsApp. Cara, você sabe, a escola líder no segmento de ensino de inglês para adultos, curso de duração de 18 meses, com uma pegada de empreendedorismo, finanças, gestão, oratória, é inglês prático para você aprender a fazer uma reunião em inglês, fazer um call, escrever e-mails de trabalho. Cara, é muito maneiro, material didático exclusivo gravado nos Estados Unidos com nativos da língua inglesa, empreendedores do Vale do Silício, muito maneiro. E hoje, Azaghal, no Nerdcast Speak English, a gente vai falar sobre algumas traduções de títulos de filmes e séries que perdem completamente o sentido da obra em português. Normalmente porque o cara inventa algum título maluco e aí você perde a essência do que aquele título queria dizer em inglês. Se você não entender inglês, você não vai entender a essência original da obra de arte. Muito, muito maneiro. Outras coisas, traduções erradas de legendas, cara. A gente fica, sabe, usando a legenda como muleta e de repente a legenda... E a legenda, ela tem mesmo que às vezes resumir o que o cara tá falando pra passar mais a ideia, mas às vezes a legenda simplesmente passa uma ideia totalmente errada do que tá sendo dito, e se você não estiver entendendo a língua original, você vai perder aquele significado. Cara, muito, muito bom o papo, cara. Já está publicado na sua timeline, é só você baixar o Nerdcast Speak English número 2 e vá conhecer o WhatsApp.com. Se você já decidiu que vai aprender inglês ou aperfeiçoar o seu inglês em 2018, essa é a hora, clica lá pra você se inscrever. Muito bom, escuta o Nerdcast, rapaz! Ih, Malfátio, eu tenho aqui um negócio para falar para você agora que ninguém nos ouça baixinho aqui, Malfátio. Ah, só pode ser uma coisa. Se estamos falando baixinho assim, só pode ser uma coisa. A gente guardou para nós o recado da Nerd Store. Sim! Isso. Porque a Nerd Store adora quando nós vimos aqui e fazemos as promoções que Jovem Nerd e Azaghal jamais autorizaria. Pra gente passar tudo. A gente deixa tudo acontecer. E sabe o que está acontecendo exatamente nesse momento agora, no momento do lançamento desse Nerdcast hoje, dia 16 de março de 2018, para quem está ouvindo na timeline correta do tempo? Você sabe o que está acontecendo nesse momento, mais precisamente desde o dia 14, Malfátio? O quê? A Semana do Consumidor na Nerd Store! Olha aí que beleza, gente. Exatamente. A Semana do Consumidor está acontecendo na Nerd Store desde o dia 14, vai até o dia 18 de março. Ela foi criada para marcar o Dia Mundial do Consumidor, que é no dia 15 de março. E essa data foi criada para proteger e lembrar sempre dos direitos do consumidor. Não só entre as pessoas que consomem, as pessoas que compram, mas também entre as empresas, as lojas, que se lembrem do seu compromisso, que é respeitar todas as leis que protegem nós, os consumidores. Certinho. E a Nerd Store, ela não busca só lembrar essa data não, mas também comemorar com todo mundo, comemorar com todos os nerds que confiam na qualidade do trabalho da maior loja nerd do Brasil. Então, para celebrar, estamos aqui realizando algo fenomenal. Isso, para comemorar, 10% de desconto em todos os pagamentos realizados no boleto em produtos exclusivos. Exatamente. Viu? Em todas as camisetas, incluindo os lançamentos Spartan School. Olha, incluindo os lançamentos? Incluindo os lançamentos no Lopes, Spartan School, Over the Top, Cavaleiros que Dizem Ni e também as camisetas que voltam no replay. Olha aí, todas as camisetas. Vai ter o descontinho em todas. Caraca, quer dizer que todas as camisetas cujas estampas são exclusivas da Nerd Store tem 10%? Exato, e os livros com selo Nerd Books também. Ozob, Protocolo Blue Hand, Zumbis e Duff Gunner, volume 2. E também os quadros almofadas, que tem as estampas, as melhores estampas exclusivas da Nerd Store. Tudo isso está nessa promoção de 10% de desconto. Não se esqueça, para pagamentos realizados no boleto bancário. Então, para aproveitar tudo isso, se eu fosse você, corre que tem ainda 2 dias aí pela frente. É só você entrar, é claro, em nerdstore.com.br, a maior loja nerd do Brasil. Ziu, ziu, ziu. E se você não quer ouvir os e-mails e recados do último Nerdcast sobre Pantera Negra, então atenção para spoilers, você pode pular diretamente para... 23 minutos e 45 Leila Germanos. Malfátio, temos aqui cacete de agulha, como sempre, nossos queridos nerds doando sangue e salvando vidas. Claro. Essa semana, 5 pessoas participaram, mandaram suas fotos aqui para o Jovem Nerd. Caio Gabriel Nunes, Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, uma galera, olha aí. Sim, maravilha. Fazendo doação, que legal. A galera unida na fé e unida também na solidariedade, que é importantíssimo. Muito bacana. Samuel Martins, Francisco Adalto e também Mariana Paulino Ber. Muito obrigado pelas suas doações de sangue. Isso mesmo, Léo. E temos a galera do Scalpo Solidário, a Lígia Gambini, Giovanna Steinbach, Amanda Felipe, Luiz Renato Martini e Sofia Ferro, doando seus cabelinhos, suas madeixas, fazendo peruquinhas pra galera que faz aí algum tratamento e precisa cobrir a cabecinha com os fios naturais de seres humanos. Temos também, como sempre, as artes dos fãs, como sempre os fãs do Jovem Nerd fazendo aí os seus rabiscos, as suas artes, as suas pinturas. Temos aqui Black Koala por Silker Teles, e eu vou dizer pra você... Eu quero muito um Funko do Black Koala, velho. Eu quero, cara, eu quero o Funko do Black Koala, vai ocupar um espaço razoável na estante, né? Mas a gente tem aqui o Black Koala. Se você tá ouvindo o Nerd Podcast pelo aplicativo do Jovem Nerd, você está vendo essa imagem fenomenal. Caso contrário, tem um link no post pra você. Temos aqui também a noiva Sapa pelo Matheus Cruz, mais artes aqui sempre do Nerdcast especial de RPG Call of Cthulhu Parte 2. Old Man Buffalo, fenomenal essa arte do Mauro Costa. Inclusive, quero agradecer o Mauro Costa, que mandou pra mim aqui por e-mail uma arte que ele fez aqui, que foi em alguns Nerdcasts anteriores. Ele mandou aqui pra mim pelo correio. Eu já vou enquadrar para colocar aqui também. Obrigado, Mauro Costa. E também o pôster Call of Cthulhu por Cauê Gonçalves Gomes, com a cena fatídica. Ai, nem me lembro. Ah, eu ainda choro quando lembro desse momento, Malfátio. Você que ama os animais. Eu amo os animais e eu odeio certas pessoas, que eu não vou mencionar o nome, que fazem certas coisas com certos cachorros. É, que são pequenas pessoas que não são velhas e que gostam de cultura pop, nerds, geeks. Muito bem, você sabe de quem, né? Estamos falando, ele está viajando para variar, estamos aqui trabalhando no lugar dele, então obrigado aí pelas artes dos fãs. Pedro Franco, 19 anos, estudante de Direito, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Este não é meu primeiro e-mail, acabou a ditadura, gente, vencemos. Acabou. Daqui a pouco não vai, nem o Zagal vai exigir mais isso daqui a pouco, aguarde, questão de tempo. Antes de tudo, venho dizer que achei o filme Pantera Negra bacana. Porém, gostaria de expor aqui um furo de roteiro que vi poucas pessoas comentando e que também passou batido no último Nerdcast, mas que me incomodou bastante e me tirou completamente do filme. Ô, caceta. É, especialistão, vamos ver, né? No momento da coroação de T'Challa, eu sempre chamei de T'Challa e eu achei estranho chamarem de T'Challa, mas vamos lá. No momento da coroação de T'Challa, quando todos vão às Cataratas de Wakanda pela primeira vez, o roteiro pretende estabelecer as principais regras que vão movimentar o filme, que são: 1. Qualquer tribo pode enviar um guerreiro para reivindicar o trono. 2. Certo. Qualquer um com sangue real pode reivindicar o trono. E 3. Certo. Não haverá intervenções na luta e o rei ou herdeiro que está sendo desafiado não pode estar sob os efeitos da erva em forma de coração. Tudo certo, tudo bem. Okay. Ok. Mais adiante no filme, quando o Eric revela na sala do trono que tem sangue real e por isso tem direito a reivindicar a coroa, ou melhor... Ah, Eric é o nome do Killmonger? Eu nem lembrava. Eu também não lembro que o nome dele era Eric. Direito a reivindicar a coroa, ou melhor, as garras, o público entende muito bem que esse é um direito dele. E quando T'Challa a aceita o desafio, nós, o público, esperamos que haja uma nova luta seguindo as regras que já nos foram apresentadas. Nesse sentido, acaba que o Eric vence o combate e se torna o legítimo soberano de Wakanda, porque apesar de ter sido apresentado como vilão, ele seguiu as regras do reino. Mas então o T'Challa volta e joga merda no ventilador, como diria o Sr. K. Isso porque ele retorna com o papinho de que não havia morrido ou desistido, e assim a luta ainda estava rolando. Porém, o que ele não falou é que tinha recebido ajuda de terceiros, o que não era permitido, ou seja, ele já havia perdido. Mas a coisa piora, porque se ele ainda acreditasse que estava valendo, além de ignorar o fato de que recebeu ajuda, ele ignorou também que tomou a erva em forma de coração no meio do desafio para não morrer. E eu achava que só os políticos brasileiros alcançavam esse nível. Então é isso, o filme termina com um legítimo rei de Wakanda, o Eric, sendo assassinado pelo conspirador golpista e agora regicida T'Challa, o usurpador. Eu não concordo, porque se você... Se você analisar que o T'Challa ignorou as regras naquele momento, o Eric também ignorou, porque ele foi coroado quando ainda o desafio não havia terminado. Exatamente, e ele teve um furo aqui na canelada dele, porque quando o T'Challa volta pra fazer o desafio, dizendo que ele não morreu nem foi derrotado, sim, já sob o efeito da erva de coração, portanto Pantera Negra novamente, o Killmonger, que era rei, também estava com o efeito, quer dizer, sim, não teria sentido ali um tirar o efeito, os dois falando, vamos seguir as regras, né? Naquele momento, porque os dois já estavam Pantera Negra, ali agora era questão de ver quem era mais forte. Exato, e até porque o desafio não é não ter os poderes, o desafio é eles estarem equilibrados. Exatamente. E ali estavam equilibrados. E eles estavam equilibrados ali. É porque era muito mais fácil tirar o poder do T'Challa do que dar pro outro maluco, que aí ele toma a flor, sai correndo e aí. Exatamente, exatamente. Eu acho que é canelada da canelada. A gente só não vai anular o e-mail porque foi bom. Muito bom, valeu aí. Pedro, 19 anos, estudante de direito, ó, lendo de novo aqui. O cara tá começando a defender as teses dele ali. Data vênia, Vossa Excelência. Tem muito que aprender ainda, menino. Muito bem, será um belo advogado no futuro. Advogado. Grandes merdas que você é advogado. Isso é referência que não sabe... Bom, eu não vou falar referência, porque quem não sabe não conhece a referência realmente, não é? Carolina Medeiros, 30 anos, florista, Rio de Janeiro. Olha aí que legal. Lambda, lambda, lambda nerds. Esse não é meu primeiro e-mail. Sou ouvinte há muitos anos, inclusive, pra dar uma carteirada de fã velha paia. Eu tenho orgulho de dizer que fui usuária lambda da finada Sky Nerd. Todos fomos, querida Carolina. É, mas você sabe que só uma pessoa foi o primeiro, né, Léo? É, só um foi o primeiro e esse primeiro foi Malfátio. Exato. Ele foi o Mal Roboto. Na época ainda atendia pela alcunha de Mal Roboto. Não, eu nem trabalhava. Eu comecei... Ah, não trabalhava? Não, é mesmo, aprendendo. Foi no período anterior aí, exatamente. Olha aí. Aí, chupa haters. Olha aí, chupa haters, muito bem. Todo mundo quer, mas só um consegue, não é? Muito bem. Entrando no assunto do Nerdcast 610, Pantera Negra, o que eu gostaria de apontar nem chega a ser uma canelada, é mais um complemento ao que foi dito sobre o roteiro. O Rex comentou que o filme parecia o Rei Leão com panteras. E outros participantes ressaltaram que essa percepção poderia ser por se tratar de uma estrutura clássica de roteiro. Pois bem, O Rei Leão é uma adaptação de Hamlet, uma das peças de William Shakespeare mais adaptadas e reverenciadas da cultura ocidental, tendo inclusive uma versão do ano 2000 que se passa na Nova York moderna, com o ator Ethan Hawke como um Hamlet estudante de cinema. Why, God, why? Muito bom. Na tragédia original, o tio de Hamlet assassina o rei e se casa com a rainha, assumindo o trono da Dinamarca. Cabe então ao príncipe vingar a morte do pai e restabelecer a ordem no reino. As semelhanças do enredo da peça com o filme Pantera Negra são evidentes e, na minha humilde opinião, esse arco é muito eficaz na construção do personagem principal. Conclusão. Embora seja correto afirmar que o filme é o Rei Leão com panteras, na verdade o mais justo seria dizer que o filme é um Hamlet de super-heróis. No mais, agradeço pelo trabalho sempre bem feito, pela diversão de todas as sextas, abraços. Olha, tem sentido realmente a Carolina. Ela falou Rei Leão com panteras, eu tô imaginando o Rei Leão com as panteras. Com a... tocando, musiquinha já tocando aqui, né? Chamando, como é que chamava o tiozinho do rádio? Era... lá? Era Charlie, né? Charlie's Angels, exatamente. Ah, muito bom. Luca Lima, 24 anos, estudante de publicidade e propaganda, São Paulo, São Paulo. Olá, nerds, ou olá, Léo e Mal. Olá, Luca Lima, olha nós aqui com você, dominando as interwebs. Este é o meu quinto e-mail, pulando todos os merecidos elogios a Jovem Nerd Azaghal e também ao filme. Gostaria de tocar num ponto específico de Pantera Negra. Talvez nem todos ficarão tão felizes com a abertura econômica e cultural de Wakanda para o resto do mundo. Afinal, a nação mais avançada do mundo possui na sua medicina uma técnica para tratar lesões graves na coluna. Uma tecnologia tão avançada que em poucas horas o paciente, nosso querido Bilbo, já estava andando pra lá e pra cá. Então, talvez a chateação fique por conta de James Rhodes, o War Machine. O militar que lutou defendendo a causa de T'Challa na Guerra Civil foi ignorado pelo rei quando precisou de um tratamento depois de uma mega queda que fraturou sua espinha vertebral. É verdade. É mesmo, olha aí. O Rhodes tem azar, pois existe uma especulação de que ele também foi ignorado por Dr. Stephen Strange. Caraca, é verdade. Puta merda. Olha aí, cara, que é isso? Mano, em uma cena do filme do Feiticeiro Supremo, são oferecidos ao doutor vários casos para cirurgia que o Benedito recusa. É verdade, tem uma radiografia lá que aparece que é do Rhodes e ele fala, não vou fazer nada. Apesar de tudo, Máquina de Combate já parece ter superado o tratamento, visto que já foram mostradas cenas dele no trailer de Vingadores 3. Resta saber se vai rolar um ressentimento. Abraços, continue com o ótimo trabalho. É verdade, esqueceram o Rhodes totalmente. Olha, né? Aí, como é que fica aí? Será que é porque ele confiava que talvez o Tony Stark, que é o amiguinho dele desde sempre, fosse fazer, né? Ou o Tony assumiu pra si a responsabilidade de curar o cara, porque tem razão, né? Uhum. Tanto o Strange antes do acidente, quando ele ainda era um cirurgião fodão, como a tecnologia de Wakanda, poderiam ter curado o Rhodes assim, num estalar de dedo, né, cara? Deve ter ficado pra cenas deletadas ele sendo curado. Então. Não, mas eu acho que ali ele começou o tratamento antes disso tudo, né? Porque pela cronologia do Marvel Cinematic Universe, esse filme agora do Pantera Negra, ele se posiciona antes do Thor Ragnarok, né? Depois da Guerra Civil e antes do Thor Ragnarok. O final dele no Guerra Civil é ele dando abrigo pro Capitão América, que não aparece nesse filme em momento nenhum, colocando o Soldado Invernal na criogenia, coisa que a gente só fica sabendo o que acontece nas cenas pós-créditos, o que tá acontecendo com ele. Então, eu acho que a pressa de curar o Rhodes foi anterior ao egoísmo do T'Challa, não sei. Não deve ter nem ficado sabendo. Acho que nem ficou sabendo, ele tava ali falando, né, terminou a Guerra Civil, falando, eles vão vir me pegar, que venham, né, e mostra toda aquela coisa. Mas tem sentido, viu? Acho que até no cinema e nos super-heróis existe aí esse preconceito, não sei se porque o cara é militar, não sei, vamos ver. Kevin Machado, 26 anos, estudante de física, Passo Fundo, Rio Grande do Samba. Não é meu primeiro e-mail? Tanto faz. O Nerdcast sobre o Pantera Negra foi excelent, mas achei que faltou algum comentário sobre a trilha sonora do filme, que provavelmente foi a melhor de todos os filmes da MCU até agora, e foi realmente, viu, Kevin? Uhum. Eu que sonorizei o programa inteirinho com não só a trilha, como também o score. Tem duas trilhas esse filme, tem o soundtrack e o score. Achei também que foi fenomenal. Outra coisa que eu gostaria de comentar é o fato do T'Challa ter sido resgatado. Você viu que eu tô falando T'Challa, né? E quando eu falo T'Challa, eu me lembro da minha avó que pegava um pão com manteiga, né? E tirava T'Challa do café com leite pra poder comer. Eu tô lembrando da minha avó direto falando esse T'Challa aqui. Eu me pego aqui uma média que eu vou T'Challa no pão. T'Challa. O T'Challa ter sido resgatado por um pescador jabari 2 minutos após ter sido estabelecido por Mibaku que a tribo é vegetariana. Será que a discussão de peixe ser considerado carne ou não chegou finalmente em Wakanda? Parabéns pelo programa, muito sucesso sempre. Mas todo mundo sabe que peixe não é carne. Peixe não tem alma, gente. Peixe, na verdade, é uma criatura... De onde que vêm os peixes, Malfatti? Os peixes, eles são alface dos mares, gente. Os peixes são... É a couve dos mares. Eu quero minha camiseta. O peixe é a alface do mar. Por favor, que fique para a posteridade. Eu vou agora ligar para meus amigos da Nerd Store, que nós somos muito amigos do pessoal. Sim. Da Nerd Store. E eu quero, eu e você, gravando os e-mails com um balãozinho assim, escrito, o peixe é a alface do mar. Excelente. Posso contar pra vocês um pequeno prazer, assim, de culpa que eu cometi essa semana? Na verdade, essa semana não, sexta-feira da semana passada. Guilty pleasure. Vai lá. Se abre, se solta. Eu comprei 4 lápis 2B. Eu queria o número 2, mas a pessoa não conseguia entender. Ela só falou, mas tem o 2B. Mas, não, mas eu não quero 2B, eu quero o número 2. Ou das duas, uma, ou é o mesmo lápis ou eu comprei errado. Mas eles estão tão afiados, estão tão pontudos, estão tão bonitinhos que eu nem me importei, sabe? Eles estão aqui, assim, paralelinhos, do lado do meu laptop. Tem cinza, um preto, um cinza, um preto. É tão bonito. Olha o toque. Olha o toque. Pra quem não sabe, o Sr. K sofre de toque. Ele toque agressivo. É. Não, muito agressivo. Uma vez eu fui na casa dele, aí tava lá o escritório, a mesa dele e da Ruiva. Aí ele falou, essa mesa toda zoneada é da Ruiva. Zoneada era tipo assim, um papelzinho amassado no canto. A mesa tava normal. Ele, essa aqui é minha. Aí tava lá, lápis cinza, preto, tudo, sabe? Não, do jeito que ele é, ele nunca vai usar os lápis, porque ele não vai usar em tirar as pontas afiadíssimas. Eu vou usar dois, um preto e um cinza, pra que fiquem dois usados e dois inteiros, entendeu? É isso aí. Eu vou usar primeiro esse preto aqui. Eu gosto de começar do lado direito pra esquerda. Vou usar esse aqui. A primeira pontada que ele der num lápis, ele vai ter que dar em todos os outros pra ficarem em tamanho iguais. Não, dois eu vou esconder. Eles dois. Eles não existem. Eles não estão sendo vistos, eles não precisam ser apontados. Uhum. Eu precisava pegar um pouco dessa doença de organização, que eu sou bem desorganizada. Essa doença de organização. Não, cara, minha mesa, ela tá até empoeirada. Por quê? Porque eu falo pra moça, Rô, não mexe na minha mesa. Mas ela tá suja, mas está arrumada. Deixa do jeito que tá. É tudo questão de perspectiva. Eu sei onde está tudo. Eu sei, debaixo da poeira, eu sei onde está tudo. Deixa do jeito que tá. Ah, então você é organizado, mas imundo, é isso que você tá dizendo? Não, porque aqui onde eu, até onde minha mão alcança, eu jogo a poeirinha pro chão e depois eu varro, entendeu? Mas deixa do jeito que tá, não mexe. Tem, deixa eu ver, quantos cartões aqui em cima? Tem 4, 6, 8, tem 8 SDs e tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 CFs. Aí já virou Rayman, Não, tá fazendo conta já. Caraca, maluco. Tá. Onde está Charlie Babbitt? Tá nível avançado já, gente. Você reparou que tudo é pra ligar pro manicômio já. Número par. Se botar um a mais aí nessa sequência, ele fica maluco. Ele vai comprar outro cartão. E no Japão tem que ser tudo ímpar. Número par é merda. Dá merda. Por quê? Como é bem? Eles gostam tudo de ímpar. Quadro tem que ser 3, não pode ser 2. Ah, é? É. Tem negócio desse com a tatuagem também? Tem que ser sempre ímpar? Sei lá. Sim, não, gente. Sempre 3. Onde tá indo esse Nerdcast? Então, tem essas loucuras de Feng Shui. Não era pra abrir a boca e falar merda? Essa loucura de Feng Shui aí, o negócio tem que ser tudo ímpar, sei lá. Nunca ouvi falar na vida de... De Feng Shui? Não, do par ou ímpar, só sabia de tatuagem. É, mas tatuagem. Aí, tatuagem. Tem que ser sempre ímpar, é. Tatuagem é sempre ímpar. Mas de acordo com quem? De acordo com os tatuadores. O cara vai sempre... Na... Ih, a Zagal tem 2. Fudeu, tem que fazer mais uma. Que eu tô um pouco me fudendo pro sistema. Chefe de polícia, exatamente. Só tem 2 tatuagens. Sou rebelde, porra. Isso daí. Sou rebelde dentro dos rebeldes. Segura essa rebeldia. A gente montou esse Nerdcast que a gente queria ouvir as histórias malucas da Leila. É isso. A verdade é essa. Vamos cut the crap. Cut the crap. Vamos botar pressão onde não tem que. Tema, é isso? O tema não tem, é uma verdadeira sessão da tarde. Vamos falar da sua festa de 15 anos, pode? Ah, é, vamos começar por aí. Eu fiz aqui uma lista a pedido de vocês pra tentar reduzir ao máximo, fazer um short list do que pode ser mais desgraçado. E nenhuma delas estava na minha festa de 15 anos, eu não sei de onde vocês Então tem mais desgraça. Então vai pela lista. Então vai pela lista, segue a lista da desgraça. Shortlist. Gente, sério isso? Uma edição especial? Quão prestigiada eu tô me sentindo agora. Vamos lá. Eu não vou falar da história da viagem que eu cantei da missa do Papa, porque eu já contei no GugaCast. Você cantou... Calma aí. Stop. In the name of love. Você cantou na missa do Papa? Na missa do Galo, isso? Do Papa. Papa Bento. Não, peraí. Na conta? Do Papatinho? Calma aí. Foi qual? O Papatini? O Papa Ivo? Qual o Papa? Ih, rapaz, não posso falar assim. Beijo, mãe. Papatini. O Papa. É, exato. Papis. O Papa que renunciou, que, o alemão. É, aquele nazi. Papatine. Essa história já você pode conferir nesse link que tá aparecendo aqui embaixo. Mentira, lá no Google Cast. Mas hoje a gente vai falar de outras coisas. Hoje a gente vai falar... Vamos falar do espéculos. O que, que é espéculos? Espéculos. Okay, vamos lá, vai. Vamos ver onde é que você vai parar. Fred, você não sabe o que é isso? Você não sabe o que é isso? Não, eu não sei. Eu não sabia até a Leila falar. Fred já deve ter uma produção de espéculos na casa dele. Você é viajado. Ai, Jesus. Obrigação, saber. Me ver onde é que você vai parar, porque agora vocês ficaram sacaneando minha mesa empoeirada, eu fiquei nervoso e tô limpando ela. Vai lá falar. Mas eu tô levantando tudo, limpando e botando exatamente na mesma posição que estava. É, naquela marca, né? Em cima da marca. O problema é que agora sem a poeira você não sabe onde tava. É, pois é. Perdeu a marca. Mas eu tenho uma ideia, assim, geral. Por que você não faz uma mesa de metal e coloca imã nos seus itens? Puta que pariu, caralho. Por isso que eu gosto de você. Tá na lista de coisas a fazer. Quando vocês falaram que tinha um tema que era histórias desgraçadas e me convidaram, primeiro eu queria dizer que eu me senti muito lisonjeada com isso. Que eu não tenho história desgraçada, e todo mundo tem histórias de vida desgraçada. Eu apenas presto atenção nos detalhes. Tá? Posto isso, vamos lá. Espéculos. Antes de chegar no espéculos, vou falar da minha primeira viagem aos Estados Unidos. Tenho alguma historinha de imigração pra contar. É, a primeira vez que eu fui, eu não falava inglês, não que eu fale agora perfeitamente, mas eu falava zero. E o meu marido tinha ido na frente, ele foi fazer um curso lá de uma semana, anotou tudo no papelzinho do que eu ia passar. Né, no aeroporto, aquelas caipira, né? Você vai passar por aqui. Não, ele botou as perguntas e as respostas do lado, é isso? Toda a listinha do que eu tinha que falar pra quem. É, vão te tratar mal aqui, aí mais ali na frente vão te tratar pior e essas coisas. E aí eu fui, cheguei lá na imigração, já tava com as postinhas, e pus os dedos tudo lá, e aí o homem falou assim, do you have a pen? Ih, saiu do script. Do script. É, fudeu. Fudeu o script. Foi, ele queria que eu assinasse. Do you have a pen? No, I don't have a pen. Até aí meu curso de inglês cobria. I don't have a pen. Aí ele falou assim, why don't you have a pen, Miss Leila? Aí, meu filho, eu já não sabia mais o que falar. Naquela época eu tava fazendo sucesso o Pharrell Williams. Aí eu comecei a responder assim, because I'm happy clap along. Melhor resposta. Accept, carimbão. Caralho. Aí eu cantei olhando pra ele até essa parte, porque, como vocês sabem, eu não farolava em inglês, então eu sabia até o clap along de Fio Fio. Parei de cantar, ele ficou olhando pra mim, muito sério. E aí foram 5 segundos de quase morte. Aí ele me viu. Não, aí eu falei, mentira, eu falei, tô brincando. Eu falei, just kidding, que eu já tinha visto na Netflix. Mas o espéculos é outra coisa, não tem a ver com a imigração, tem a ver com a segurança. Foi agora em outubro, eu tava voltando dos Estados Unidos, muito viajada que sou, e aí eu descobri que selo babaca, um creme de biscoito, uma manteiga de biscoito que chama espéculos. Gente, eu preciso provar isso. Muito bom, cara. Eu preciso provar. É tipo doce de leite de Minas Gerais deles. É, mas é tipo uma pasta de cookie, é isso. Eu acho que nenhum doce supera o doce de leite. É, doce de leite é realmente espetacular, mas aqui é diferente, não é? O gosto não é parecido, é só que é uma pasta. Que nego, americano vem com aqueles caramelos dele, não, bullshit. Doce de leite is better, doce de leite win. Não, doce de leite sem dúvida, e mineiro principalmente. Exato, tem que ser. Argentino, né, gente? Eu descobri que no Brasil, espéculos, eu tinha provado lá numa viagem anterior, aí eu falei, meu Deus, é isso que eu quero pra minha vida, se tem uma certeza na minha vida que eu tenho, é isso. Preciso de espéculos. Preciso de espéculos. Não, eu quero provar isso hard. Dave, próxima viagem aí do Azaghal a trabalho, já tá lá na listinha, espéculos. Já aqui. Todo mundo que tá ouvindo, arrasta já no carrinho da Amazon. Aí, comprei o espéculos. Porque no Brasil, o espéculos custa um pote zoado, menor que uma quali, bem menor, é 60 pau, 70 pau. Caraca, existe aqui? É, porque é importado. Tem um lugar aqui, que é um lugar francês, que eu não vou citar o nome, porque não estamos recebendo pra isso. Não, não estamos. Mas é como se fosse o pão do cotidiano. A dica. Aí, no pão do cotidiano, o Speckles é absurdamente caro, é quase 80 pila, muito pequenininho. E lá nos Estados Unidos, no Trader Joe's, eu vou falar, no Trader Joe's vende por $5. É ridículo. Um potão. Potãozão de vidro. Uhum. Aí eu tinha comido um pouquinho de Speckles aqui com as amigas em São Paulo, e elas são muito amigas, e elas fizeram aniversário no mesmo mês. Eu falei assim, vou levar pra mim e vou levar pras meninas, que elas piraram nisso, elas merecem. Então eu peguei, fiz um grande carregamento de Speckles. 6 vidros, 5 talvez. Vidros grandes. Aquela padrão do brasileiro, né? Não traz uma parada. Não, só. Nunca. Que é o caminhão da ajuda humanitária. Que receber. Aí eu peguei, guardei tudo. Tô voltando pro Brasil e eu não queria guardar esses vidros de Speckles na mala, porque como era de vidro, os carinhas na infraero ia jogar, ia quebrar tudo, pus tudo na mochila e eu fui passar pela segurança. Lembrando que é uma pasta e pra mim a pasta é sólido, né? Pois é. Chegando na segurança, vou dar até uma dica pra você que tá assistindo agora e que você não quer ser visto como um bandido. A minha dica de beleza é... Seja otário, seja chato pra caralho, seja muito deslumbrado com o sonho americano. Eu tenho muita preguiça disso. E é o que eu faço e dá sempre certo. Ixi, se isso aqui cai na inteligência, já era. Bom, já foi. Um beijo. Show, show. Show, show. Show, show. Só. Então é isso, eu tava na fila, aquela fila que você põe a sua mochila de um lado e você entra na fila gigante pra levantar os braços pra te tratarem como um bandido depois de você ter gastado todo o seu salário lá. Eu olhei pra menina da segurança e comecei o meu truque, né? Falei assim, nossa, essa foi minha primeira viagem. Gastando, né? O inglês todo assim. Eu estou muito feliz, foram 30 dias incríveis. Aí ela já tava virando o olho assim... Aí eu falei assim, uau, isso tá muito quente aqui. Aí ela já nem olhava mais pra mim. Olhava assim, fixo num ponto na frente. Aí eu... pra ver, ela vai parar de falar se ninguém der atenção, né? É. Exatamente. Vou pegar esse elástico no chão. Uau, um elástico. Vou amarrar o cabelo. Estou amarrando. Aí ela pegou e fez assim, ok, go, go, go. Aí ela me tirou da fila. Tá? E aí eu não passei por aquele negócio. Aí eu fui reto por outras vias. Cheguei na minha mochila. Tinha 5 seguranças e gente chegando, todo mundo voando em cima da minha mochila, da bagagem de mão. Aí eu falei assim, ei, ei, ei, ei, what's happening? Gastando, né? Aí... Gastando tudo na Netflix, todos os meses. What's happening? Aí ele falou assim, gente, vou falar em português, porque eu não sou otária, porque eu também não sei imitar eles em inglês. Não, vai, conta a história em português. É, moça, o que é isso? O que significa isso? E foi tirando um a um os espéculos que estavam estufando a minha mala. Assim. Ah, isso no raio-x lá, né? É, passou pelo raio-x, aí, tipo, 5 seguranças em cima, mais as moças da companhia, sei lá. O que que significa isso? A cara mais séria do mundo, como se eu estivesse levando Antrax. Aí eu falei assim, this is Speckles. Aí ele, okay. Amazing, amazing, it's amazing. Aí eu falei assim, this is a kind of, you know, peanut butter, but it's made by with cookies. Aí ele, eu sei o que é Speckles, mas... Por que você está levando 5, 6 vidros de Speckles na sua bagagem de mão? Aí eu falei, porque não cabiam 15. Essa seria a melhor resposta. Aí já arruma uma merda logo. No... Infelizmente, eu só fui trazer. Já tô fodida mesmo. Aí eu falei, because it's good, because it's a gift. Aí ele falou assim, você não pode levar isso. Isso é líquido. Eu falei assim, não, this is a cream. Aí ele, ele não pode levar cremoso, tem que levar sólido. Eu falei, cremoso é sólido. E ficou essa discussão. Ficou a discussão se cremoso é sólido ou líquido, é isso? Você interpretava cremoso como sólido e ele interpretava como líquido. Como líquido. Tem que ter dito, my shit is cream. So, what is this? Liquid or solid? Amigo, cremoso vai ser o que eu vou fazer depois que comer esses 5 espéculos, amigo. Vou tirar a foto e te mandar, me dá teu e-mail. E aí eu pensei assim, meu Deus, eu não vou comprar espéculos no pão cotidiano, de jeito nenhum. Aí eu falei, isso aí eu demorei pra achar. Aí ele falou assim, você tem que jogar isso fora, é naquela lixeira ali. Aí eu falei assim, não, não, não. Aí eu gastei a frase que eu sempre quis usar na minha vida, naquele país, que é, I know my rights. Olha aí, sim. Essa é a melhor frase. Muito bom. I know my rights. Mas você passou perto de fazer a visita ali naquela baía ali, perto de Cuba ali, tipo, começa com G e termina com O, e o meio é Antano, sabe? Passou perto. Passou perto de ficar uns meses a mais nos Estados Unidos. Que tem espéculos. Eu não sei se botar, eu mudei, mas tudo bem. Aí ele mandou eu jogar no lixo e falou assim, I know my rights. Eu falei assim, eu quero colocar isto na minha bagagem grande. Aí o homem falou assim, outro segurança, mas sua bagagem grande já está na aeronave. Eu falei assim, então tira. Nossa, Leila, caraca. Eu só viajo com a Leila agora. Toda vez agora, com a Leila. Mas peraí, calma aí. Você tinha tempo até a decolagem ou... Tinha. Não, cheguei mega cedo. Tinha 2 horas aí, 1 hora e meia, mais ou menos. É, porque se tivesse uma da hora, ele não ia deixar. Não, né? Jamais, ele iria rir de mim. Mas aí ele falou assim, eu falei, no my rights, eu quero colocar isso dentro da minha bagagem grande. Aí ele, mas a sua bagagem já tá no avião. Mas eu quero, então tira do avião e põe. Aí o cara da companhia falou assim, mas dona Leila, vai demorar 1 hora. Aí eu falei assim, tudo bem. Aí o segurança tava muito puto, cansado da vida já com essas pessoas. Aí ele falou assim, é só espéculos. Quando o cara falou isso, você sabia que você derrotou o cara, né? Por favor. Nessa hora, eu imaginei uma pessoa falando assim pra um gringo, mano, é só... É Hellmann's, sabe? tem no supermercado. Ele falou, $5, moço. Eu falei, não tem no Brasil, é um presente, eu faço questão, vai lá buscar minha mala. Nossa, atitude. Isso aí. Eu queria ver o Fred junto com a Leila. O Fred não, queria... explodido. Não, eu queria ver o Jovem Nerd junto com a Leila. O Jovem Nerd já tinha dado tudo pros caras. Não, pode levar tudo. Eu, essa altura do campeonato, já tinha falado, Leila, quanto é que custou essa merda? Eu pago 6 espéculos no pão de cotidiano. Custa $35. Peraí. Quanto é que custa essa merda lá? Porra, eu compro isso pra você lá. Eu te dou 10 dessa merda. Vambora. Porra, vai ser 2 passagens pra Nova York. No pão cotidiano custa uma viagem. Não, cara, mas eu aprendi desde muito novo a nunca ser jocoso com as autoridades norte-americanas em aeroportos. Mas eu não fui jocosa, eu realmente estava de coração querendo aquele produto. Mas que bom que eles perceberam isso. Que bom que eles perceberam que você não estava sendo jocosa. Mas é que ela falou a frase mágica, I know my rights. Entendeu? É. Então eles ficaram presos. O americano, enquanto você não sabe os seus direitos, eles te fodem. Mas quando você fala I know my rights, aí mudou toda a história. Aí os caras falam, puta merda. O cara já guarda o taser, né? Já guarda o taser. Guardou. Ela falou na língua deles, entendeu? Falou. Se enquadrou ali no... Exatamente. Uma pessoa que fala inglês que sabe seus rights, uma pessoa que vai eles entre eles escolheram quem iria me acompanhar e foi um rapaz extremamente derrotado. Sim, foi o que tirou o palito menor, né? Me fazendo escolta até lá embaixo, descendo até as profundezas do negócio que tinha lá, que era das bagagens. Aí ele chegou num cara da companhia que falou, posso ajudar? E ele pegou e falou assim, essa moça... Isso, eles puseram 5 espéculos, um saco, com a luva de borracha, porque, meu Deus, antrax. Aí ele pegou, mostrou os espéculos pro homem. Esta moça quer colocar 5 potes na bagagem dela. O voo é esse? Você, por favor, pode remover a bagagem entre centenas de bagagens. Escolher a mala dela azul, colocar dentro, por favor. Aí o homem da companhia falou a mesma coisa. Mas, moça, isso vai levar mais de 1 hora. Eu falei, eu espero. I have time. I have time, I know my rights. Os caras se olhando assim, né? O cara pensando, meu Deus, preciso mandar currículo. Aí. O rapaz da companhia, eu tenho certeza que ele não foi ver as malas. Ele entrou lá dentro. Demorou 30 segundos. Aí ele voltou e falou assim, já sei, por que você não despacha a sua mala de mão e já vai com todas essas coisas dentro? Então não precisa buscar nada na aeronave. O cara foi sagaz. Foi. Aí eu falei, how much? Aí ele falou, 100. Aí eu falei assim, no way. No way. Aí também eu falo, no way. Na próxima vez ela pode acrescentar o no way Rosé. Por que no way Rosé? Aí é aguantando. Olha, mas ela vai, quando ela acabar de falar o Rosé, teto preto, já acorda de laranja, num lugar escuro com barras de ferro. Porra é essa? Eu fiz a RuPaul, Chantei You Stay. Eu não vou colocar os meus espéculos, eu não vou despachar os meus espéculos nessa malinha. Porque aí ia sair caríssimo o espéculo, pô. Aí fodeu. Eu compro no Brasil. É, que se foda atrasar um avião, 700 pessoas que dependem daquele voo. O preço tá agoniado, sexta. Cagar toda a linha de voos pela próxima semana, porque esse voo saiu atrasado e é um efeito cascata, as reuniões perdidas, os caralho todo. Parar a economia. Parar a economia mundial. A bolsa caiu nessa semana. Por causa de uma mala de cinco espéculos, quase cinco espéculos. Esse é o efeito dominó, é, porque... Não, daí ele falou os 100, eu falei, no way. Aí eles ficaram se olhando assim. Não way, cara, eu também não pagava. Aí o cara da companhia falou assim, minha cortesia pra você. Olha só. Aí sim. Faço pra você, eu não preciso pagar, eu te dou. Aí eu falei, fome da minha frente, pelo amor de Deus. Obrigada mesmo, que legal esse moço. Aí ele pegou a minha mala, abriu, foi repondo os espéculos um a um, o outro da segurança chega, tava um brilho no olhar. Aí o zíper quebrou. Ah, nossa. Aí eu comecei a chorar. Aí ele falou assim, você não quer então levar de mão e jogar fora? Eu, não, eu quero levar. Aí ele falou assim, ok, vai ali, compra um cadeado, eu dou um jeito no zíper aqui, eu costuro, eu dou um jeito pra você. Aí eu fui comprar cadeado, não tinha cadeado. Aí eu voltei chorando de novo. Tô resumindo esse final, porque o final é meio bom. Mas vem cá, você tava chorando sentida mesmo ou você tava representando? Era o oficial, eu estava mais desgastada que eles, porque se eu saísse perdendo nessa história, eu perderia meus 5 potes, né? Ah, eu também, com doce eu choro, gente. Choro mesmo, choro da alma, do fundo da alma. Aí foi isso, daí ele se compadeceu e foi lá dentro, trouxe um lacre, literalmente ele lacrou. Lacrou de várias formas. Várias formas, ele me deu o despacho, ele consertou o meu zíper, ele e o outro da segurança segurando, os dois segurando pra arrumar o zíper da Sonite. Aí puseram um cadeado suíço que a segurança me deu de presente. Nossa! Pra você ver o nível de esforço que as pessoas estavam de, meu Deus do céu, manda essa mulher embora. Praticamente o programa do programa do Netinho. arruma a mala pra ela. Faz o seguinte. Utilizou com a história da princesa. Tem uma mala ali que ainda não entrou no avião. Abre ela, joga tudo no chão, foda-se. Depois a gente resolve. Pega aquela remova. Ninguém vai notar que perdeu a remova. Abre a remova. Quando eu tava indo embora na esteira, eu falei assim, ei. Aí ele, eu falei, põe que é frágil. Ele pôs 3 adesivos. Frágil. Você deu sorte do cara não pisar em cima. Falar, vai, essa merda vai chegar toda quebrada também. Mas chegaram inteiros os espéculos? Chegaram inteirinhos. Porque hoje eu não sei se o creme que tava dentro é de fato, de repente... Que a gente provou aqui não é um creme de espéculos, né, gente? Não, o cara que tava querendo se livrar, ele não ia arrumar mais sarna pra se coçar. Dava tempo. Vai, próxima desgraça. Próxima desgraça. Parece o padre no confessionário, qual né? Qual é a sua desgraça? Vou falar uma coisa que criança não tá acostumada a ver. Eu tive um chefe que se masturbava publicamente. Ei! Meu Deus do céu! Eu sei que você é criança que tá ouvindo, nunca teve um chefe. Deus do céu. Você nunca teve. Olha o quão louco essa. Não, a criança não quer ter mais, né? Mas, não, então, eu tive um chefe que se masturbava publicamente. Ponto, segura essa ideia. Você que é criança, nunca teve um chefe. Agradeço a Deus por isso. Então, eu entrei, eu tava na fase da minha vida que eu tava muito difícil a viver. E aí eu estava aceitando qualquer emprego. Todos tivemos essa fase. Só pra entender, aonde era esse emprego? Porque às vezes a masturbação fazia parte do job do cara, não sei. Não fazia. É, se o cara fosse, sei lá, né? Uma empresa de esperma, de banco de esperma. Era uma clínica. Era uma clínica de doação de esperma. Não, mas aí era o patrão, o chefe que doava todo. Tudo. Às vezes o cara queria fazer um controle de qualidade dele. Eu não tô falando de um gerente, eu estou falando do presidente da empresa. Mas era uma agência que você trabalhava? É, eu não vou... Todas as histórias que eu, desgraçadas que eu vou contar aqui hoje, eu não vou falar o nome de ninguém, o nome de empresa nenhuma. Tem pão na história, não? Eu vou pão cotidiano. Eu vou chamar essa empresa de Past, que ela está no passado. Certo. Tá. A cara do Jovem Nerd de desespero tá impagável. Não, ele tá com medo. Não, eu quero ver que tá roendo as unhas. É, mas é só, essas coisas são reais, gente. Tem gente louca. Claro que sim. Imagina, eu ganhei um especial no Jovem Nerd, eu vou aproveitar esse momento. Botar todos os podres pra fora. Já que o chefe fazia isso, né? Botava os podres pra gente, fora. Pois é. O que, que é isso pra quem tá... Aí eu aceitei esse emprego, lembrando que esse emprego... Ai, meu Deus do céu! Segura aí a audiência, vou falando qualquer coisa, porque... O que homem? O que aconteceu? Tem um Kinder Ovo nessa história, gente. Tem um Kinder Ovo maravilhoso que de longe é melhor do que ele se masturbando. Meu Deus do céu. Peraí, Leila, calma, organiza aí. Calma aí, Leila, estamos confusos. Você tava desesperada e aceitou esse emprego, então quer dizer que o chefe já se masturbou na entrevista de emprego? Não. Caralho! Olha como vai nascendo as coisas. Eu tava desesperada pro emprego e eu tinha sido demitida no Natal e eu não, como todo jovem, não guarda gordura financeira nenhuma, então precisava de qualquer coisa pra pagar o aluguel. Bem-vindo ao clube, demissão no Natal, estamos aí. Conheço bem a sensação. Então eu tava aí, né, contador pra pagar 13º, entrei nessa empresa, cuja entrevista, o homem, o entrevistador falou assim, da Past, falou assim, Leila, olha só, nós temos o salário de benefício, que eu perguntei quais benefícios, aí eu falei assim, não tem vale transporte, não tem vale refeição, não tem plano de saúde, tudo no caso, você tira do seu salário, que era muito pouco. Que era uma merda. Uma merda, o famoso salário a combinar, vamos combinar aquela merda. Poxa, o salário a combinar, aceitei que eu era uma desgraçada, aí começando. Ela estava no momento desprovida de graça, tá certo. Desprovida. Aí dessa agência, uma agência de publicidade, que não existe mais, devo dizer, tá? Que ela fechou, a Past está no Graças a Deus. E essa agência, na minha primeira semana, eu tava na vibes paz e amor, porque eu tinha acabado de ser demitida, então eu não queria ser demitida de novo, então eu não vou me envolver em confusão. Só que eu vi os funcionários todos falando, se masturbou de novo. Que? Batendo punheta, se masturbando. Jesus! E aí eu achava que era uma expressão muito comum no meio publicitário de punhetar. O cara está punhetando, o cara está o quê? Enrolando, tá ganhando tempo. É, tava achando que era, né, uma gíria da agência. É. E eu fiquei, não vou me meter, paz e amor, não, coisa de veterano, eu sou um novato, tenho que ser ficar novatando aqui. Aí teve o recesso do fim do ano, e aí na semana do Réveillon, que eu fui e me falaram assim, Leila, chega aqui na Copa, você vai ver, você vai ver. Eu falei, o quê, gente? O fulano, vamos dar um nome pra ele? Vamos. O Francis. Francis. Pode, não. É. O Francis está batendo punheta. Aí eu fui. Eu achei que era inconcebível isso na minha vida. Cheguei lá na Copa, aí falar, tinha toda uma logística. Gira, Leila, tantos graus, finge que tá falando comigo pegando café, olha pra sala do Francis, o que você vai ver? Mas a sala dele era aquela sala de vidro? De vidro, totalmente vidro. Caraca, então era um fetiche escroto. Sabe quem era assim? O Louis C.K. Quem é assim? O Louis C.K., pelo qual eu mantinha uma admiração. Pois é. Ele é da turma do Francis. Aí eu olhei e eu vi o Francis. Mas peraí, mas só dava pra ver da Copa ou da Copa que dava pra ver de chavado, é isso? É isso? Qualquer um que passasse na frente da sala ia conseguir ver. Então. Exatamente. Mas ninguém queria passar por essa situação desgraçada de passar na frente da sala nesse momento, né? Sim, sim. E aí via lá da Copa mesmo. Via lá da Copa mesmo, porque afinal de contas é uma parada que não se perde no trabalho. Não, né? É uma parada que inacreditável. Eu falei, gente, isso tá acontecendo, eu não quero chegar assim, perto, mas olha só, lá. Só pra criar um quadro mental pra todo mundo que tá ouvindo, ele ficava na mesa dele ou ele sentava na frente do vidro e abria... Perfeitamente. Ele ficava, imagine o babão, ele ficava passando... Mas era isso. Vidro batendo assim no vidro. Falei, aqui, ó. Ô, Zeca, Zeca, querido. Fala pra mim, Zeca. A farinha tá pronta, Zeca. Zeca, cadê a farinha, porra? Foi bom, meu. embaçado escroto. Nojento e lameado, só no ponto. Bons tempos da marca de dedo, né? Porra, coitada dos faxineiros, cara. Eu vi o Francis, ele estava, vamos ilustrar na mente de vocês. Sala de vidro, Francis sentado em uma cadeira, em sua mesa, cuja frente não era fechada. Era apenas uma mesa com quatro pernas, um tampo. Ai, meu Deus. Um tampo de vidro, né? De vidro. As pernas de Francis estavam em 45 graus. Jesus dos olhos azuis. O zíper de Francis estava aberto e Francis estava fazendo tudo olhando para o seu grande iMac. Jesus do céu, gente. Tinha um iMac na história, pelo menos. E aí eu fiquei, meu Deus. Assim, gente, já estamos rindo e tudo, mas isso eu queria reforçar a todos que assim que vocês souberem de casos de assédio ou esse tipo de exposição de atentado ao pudor, por favor, procurem autoridades, tá? Isso não é correto. Longe de ser. Gente, isso é um absurdo. É surreal. É surreal. Eu era uma pessoa desgraçada e sem formação na época, então eu meio que só assustei. E eu achei bizarro que 70 funcionários não fizeram nada. Mas façam, tá? A verdade é que todo mundo que tava lá aceitando salário de merda sem nenhum benefício, tava no mesmo barco. Fudeu. Não posso largar isso aqui sem ter outra coisa. Exatamente. Todo mundo provavelmente na mesma situação. Mas é isso. Daí eu vi o Francis fazendo isso. E aí eu todo dia ia pegar água, né? Passei a perceber que ele fazia isso ao menos 3 vezes ao dia, 4. Puta que pariu. Era um exercício. Era uma... Era a maneira dele não ser sedentário. Caralho. Que nojo, gente. Escória. Pra... Esse cara... Não. E quando tinha reunião, quem cumprimentava? Nossa, que nojo. Cumprimentar o chefe. Era isso que eu ia falar agora. A gente dava uma batidinha no peito assim. E aí, cara, tudo bem? Firmeza. Firmeza. Firmeza, tudo jóia? Batidinha no peito e aquela pontadinha assim, né? Tamo junto, né? Mas assim, é só pra entender todo o cenário possível. Tirando a Copa, o cantinho da Copa, o cantinho voyeur da Copa, outras posições de trabalho poderiam flagrar esse momento? Não, só se você passasse em frente à sala, não é isso? Foi isso que eu entendi. A sala dele dava pra ver, é um L, então quem tivesse em qualquer ângulo de frente desse L de vidro, tava num... Era agraciado com a visão de Francis Jr. Quem é que se fudia que sentava na reta do Francis? É isso que eu quero saber. Cara, as atendimentos. Puta que pariu. São as meninas novinhas, sentavam de frente pra ele. É tudo muito absurdo. Welcome to my life. Tá. Aí, tudo bem, eu aceitei que eu tinha boletos, que eu não tinha advogado, que eu tinha uma vida desgraçada. E a minha mãe me ligando direto lá, dizendo, aí, minha filha, como é que tá? Tá tudo bem, tá tudo ótimo, progredindo sempre. Ah, eu esqueci de falar de um ponto importante da entrevista. Leila, não temos nenhum benefício pra você, meu anjo, mas tem o bônus. Que é o assédio sexual. O que é o bônus? Que é o... Não, não é. Tem o bônus. O que é o bônus? Qual é o bônus? É, bateu a meta, 14º. Nossa, que susto. Eu ouvi. Por um segundo. Eu ouvi outra coisa. Por um segundo eu me assustei. Bateu uma, 14º. Podia, não podia, podia. Mas não, bateu a meta, 14º. Um pouco mais que isso, 15º, 16º. Aí ele falou assim, Leila, tem gente aqui que ganha 20º salário. Eu falei, porra, aqui é meu lugar. O que, que é plano de saúde? O que é um VT, um VR? 20º salário. Aí, né? Eu entrei na onda da ambição. Pessoa, dica para jovem que tá ouvindo. Jovem, você procure saber, tá, jovem? Não faça que nem eu, que eu ouvi e acreditei. Daí eu entrei. Chegou, passei um ano vendo esse homem batendo punheta normalmente. Pra gente era super normal. Era normal a gente. É, vocês sabiam a hora do dia pela punheta do cara. Começava aquela... Cara, esse meio dia. Era quase um cuco. Era o cuco do escritório. O cuco da punheta. Aquele Twitter do Big Bang. Do Big Bang. Ai, que nojo, gente. Isso é muito repugnante. É, e a minha, imagina a mesa do cara embaixo. Cheia de estalactite. Que nojo. Era de vidro, gente. Que nojo. A galera da limpeza se fudia muito. Aí eu não limpava. Eu, se fosse da limpeza, eu limpava. Deixava como tava. Deixava a água sanitária. A sala, aquele cheiro de água sanitária. Caralho, que aquário do inferno, maluco. A mesa do cara toda transparente. Você via em cima do teclado e pensava, nossa, ele tem um mousepad fosco, esquisito. Não era mousepad. que nojo. Era aquelas gelecas de estrelinha que brilham no escuro, no teto. Que nojo, gente. Gente, ninguém registrou. Meu Deus, isso vocês vão ter que se unir. Não, vocês tinham que ter se unido, gente. 70 pessoas. Ninguém. 70 pessoas com boletos, cheio de boletos. Mas ninguém filmou pra no futuro fuder esse cara? E nenhum amor próprio a gente tinha. Eu não vou falar sobre isso, porque essa empresa tá sendo processada por várias pessoas depois que fechou. Mas eu não sei. Eu acho que não. Acho que ninguém registrou nada, não. Pô, eu, se trabalhasse aí, faria o time-lapse da vida desse cara. Não, posso falar? Tinham 4 sócios. Extremamente escroto, 3 deles. Extremamente mal. E ele era gente boa. Ele era o único legal. Ele era o único mais legal. O único. Jesus! Caraca, sério, ele é o, era o legal que vacila. É o gente boa, mas vacila. Tá aqui, porra, caralho. Vacila? Caralho. Ele era o nosso Adriano Imperador. Né? Gente boa, mas agride, né? Não vacila. Caraca, isso é um crime, gente. Isso é um crime, tá? Não é vacilo só, é um crime, exatamente. Corta um ano de ver cenas incríveis, inéditas pro trabalhador brasileiro. Nossa. Chega na festa da firma, um ano depois. Opa, aí sim, aí é hora. Aí eu pensei, meu Deus do céu, meu bônus, vou pagar todo o empréstimo do banco, que foi um ano muito escroto. Vai ser super legal, bater uma meta se Deus quiser. Na festa da firma, eles comunicaram a gente. Eles fizeram suspense sobre a meta, e o que nos fez pensar, né, na Rádio Peão. Pô, os caras nunca respondem sobre a meta, ficam falando, na festa vocês vão saber. Eu fiquei, pô, deve ter batido um 16º aí legal, porque fazendo sem. Com 3 por dia, o cara bateu muito mais que 16º. O cara já tava pra lá do milésimo. Que nojo, gente. Eu tô em estado de choque. Manja curso de jogador de tênis, que é 12 centímetros. Bateu pra caramba essa meta. É. Não, chegamos na festa e aí todo mundo bonitinho na boate lá que eles alugaram. Aí eles falaram assim, gente, muito obrigado pelo ano. Foi um ano difícil. Aí todo mundo se olhando. Ué, era o ano que o Brasil era o país do futuro. Assim, era o espetáculo do crescimento. A gente ganhando várias contas. Estranho. Aí ele, não deu pra bater a meta, infelizmente. Vocês estão ganhando aí panetones. Caralho. Mas peraí, vocês não sabiam qual era a meta que tinha que ser batida? Não. Aff, gente. Como é que você bateu a meta sem saber qual é? Era um dream team de desgraçado. Aí a gente ganhou um panetone, pelo menos um panetone do dia. Passou, tem um buraco no meio, mas não liga não. Foi feito na forma de pudim, né? Tudo bem. Os panetones furados. Assim, no microfone, nessa ocasião. Tá aí os panetones de vocês, parabéns. Ei, viva o panetone. Mas... Não é por isso. Não é por isso que vocês não vão ser agraciados com um sorteio, porque tem premiação, sim. Pensou que não ia ter prêmio? Pensou errado, otário. Achou errado, otário. Aí ele falou assim, a Apple tinha acabado de lançar o iPhone 4S, tá? Aí ele, e o iPad 2, acho que era algo assim. Aí ele falou assim, gente, venham aqui fora, iPhone. Foram as 70 pessoas lá pra fora. Tinha um parapeito cheio de caixinhas de madeira. Caixinhas realmente do tamanho um pouquinho maior que o iPhone. Aí ele falou assim, dentro de 2 caixinhas dessa aqui... Caralho, muito bom isso. Tem um novo iPhone. Meu Deus, amor. Vai! Calma, eu emociono muito ele. Tem um novo iPhone 4S. O restante tem sonho de vals. Então é agora. Vai! Aí ele falou, quando eu disser já... Ai, meu Deus do céu. Olha o riso do demônio. Ele dando cotovelada no olho do amiguinho pra pegar mais foto. Nessa hora eu pensei assim, nossa, gente, que horror, que absurdo, que humilhação. Aí ele já... Aí eu, pá, corri. Foi a primeira da cotovelada. Aí eu peguei 2 sonhos de vals. Foi na casa caixa errada. Aí quem ganhou foi a secretária dele e outro quem ganhou foi a recepcionista que tinha acabado de entrar. Tudo bem. Caraca, mas o requinte de crueldade. Pois é, né? Porque eles fizeram as caixinhas, cara. Caraca. O formato... todas no formato do iPhone. Crueldade, puta que pariu. Aí no dia seguinte... iPhone 4S 2011, hein? Só procurar aí as agências que fecharam depois de 2011. Aí, ixi, agora eu fiquei nervosa. No dia seguinte a gente tinha que trabalhar, fomos todos pra empresa. Tava todo mundo sentadinho, comentando sobre o não bônus incrível que a gente não ganhou. E aí chegou o Francis. Aí. Eita. Chegou e falou assim, pessoal, atenção. Aí o pessoal já fica com medo. Ai, que medo. Embaixo de uma das cadeiras de vocês. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tem o novo iPad 2. Aí todo mundo... tapeando, virando cadeira, derrubando coisa. Aí ele fala, tô brincando. Caramba. Meu Deus! Filha da puta. Meu Deus! Quando todo mundo olha pra ele, tá batendo punheta e rindo. Porra, cara, e a gente achando que o Michael Scott do The Office era o pior chefe. Caraca. Eu ri muito, eu achei tudo isso muito maravilhoso. Naquele dia eu fiquei, cara, é requinte de crueldade, é isso mesmo, é maravilhoso. Eu não teria pensado em algo assim. Então, não teria sido tão sacana, né? Caraca, mas vem cá, você conseguiu sair antes da agência quebrar? Conseguiu sair de cabeça erguida? Saí, eu me demiti, foi incrível. Ai, pelo amor. Mas depois eles continuaram por mais uns meses, eles se envolveram num projeto caríssimo que eles não puderam entregar. Eles prometeram uma parada que eles nunca fizeram, daí eles fecharam. Gente, esse cara tinha que estar na cadeia. É um maluco. Tinha que estar na cadeia. Isso aí é um crime, exatamente. É um criminoso. Pois é, gente. Se tiver isso em algum outro, qualquer outro lugar, filmem e levem pras autoridades, gente, pelo amor de Deus. Então, gente, com reforma trabalhista, fiquem de olho, negociem direitinho os benefícios também. Não acreditem no Panetone e nem na iPad. No início de janeiro eu tive um evento de saúde, né? Um evento de saúde? O que é um evento de saúde? Eu tive mais uma visita ao hospital. Muitos anos que no hospital e tal. Fui lá. Aí chegando lá, né? Coisa, pressão baixa, merda, de agosto. Tô sentado, cadeira bonita, aquela. Tipo, quase uma poltrona, né? Pressão lá embaixo, suando frio. Tava fudido, né? Tipo meu dia a dia. Ah, mas você é por dumping, caralho. Todo dia tem um dumping. É. Aí chega a médica e fala assim, senhor Frederico, nós vamos lhe dar soro, porque o senhor tá nessa situação e tal. Eu falei, não, mas peraí, vocês não sabem o que eu tenho. Mas isso é o padrão no hospital, mete um soro pra pelo menos estar hidratado quando morrer. Morrer hidratado. Eu falei, pô, não é assim, se você me dá um soro salino, dependendo do que eu tenho, você me mata, peraí. Uhum. Pressão baixíssima, né, fudido, sem grandes condições de dialogar. E junto com essa pressão extremamente baixa, e deu uma diarreia louca. Eita. Então eu estava vomitando. Nossa. Cagando. E se cagando? Quem nunca? No hospital? Não, se cagando, mas eu já tinha ido ao banheiro duas vezes. Ah, tá. Eu já tava... Mas achava que era a massinha da Play-Doh, que tem duas saídas. Assim. Não. Aí a mulher vira pra mim e manda essa. Não, vou lhe dar aqui um soro. Aí tava ela do meu lado esquerdo. Minto. Ela na minha frente, a enfermeira do meu lado esquerdo. Priscila do meu lado direito, assim, fui de costas pra um biombo, numa sala com biombo, e as três na minha frente. Cara, quando a enfermeira pegou aquela merda daquela agulha, parece que tinha a bitola de uma caneta Bic, malandro. Aí, nessa que a mulher me deu a agulhada, começou a baixar a pressão, suar frio, Priscila preocupada, teto preto, a médica vira pra mim e fala... Seu Frederico, o senhor tá sentindo alguma coisa? Tô sentindo dor no peito. Fala, meu Deus, peraí, seu Frederico, fala comigo. Tá sentindo mais alguma coisa? Malandro, nesse momento, eu admito que eu fiquei orgulhoso depois. Porque eu reuni cada iota de energia, de cada mitocôndria, de todas as minhas células. E dei uma travada no rabo que jamais na história da raça humana... Ah, de se repetir. Porque naquele momento eu pensei, caralho, vou me cagar. Pô, então os esfínteres estão funcionando muito bem, né? Seu Frederico, o senhor tá sentindo mais alguma coisa? Eu falei, vontade de ir ao banheiro. Cara, as três se afastaram de mim, assim, sabe? Passinhos rápidos para trás. Aquele abriram, vácuo, assim, né? Eu me senti uma granada de merda. Automaticamente, os três pensaram, caralho, vai se cagar aqui. E vai bater com a nuca no teto, né? Vai bater com a nuca no teto. Claro. Não quero estar perto aqui pra ver isso. A Priscila disse que ficou olhando pra barra da minha calça, pensando, por favor, não goteje. Não goteje. Aí eu dei uma desmaiada, voltei. Ela falou, seu Frederico, tudo bem? Peraí. Você desmaiou e não se cagou? É. Anote aí a travada que foi. Fiquei com cãibras durante 2 ou 3 dias. Caraca. Ficou com cãibra no cu? Porra. Lacrou, maluco. Caraca, lacrou. Cara, cavalou as pregas que fez um lacre. Eu não me lembro disso, mas segundo a Priscila, quando eu comecei a voltar, eu ainda não tinha voltado completamente, tanto que eu não lembro, a médica falou, mas seu Frederico, tá tudo bem? Eu dei um sorrisinho de olho fechado e falei, haha, quase me borrei. Quase me borrei. Caraca, mas essa travada aí, teve um sucção no hospital. Ficou pressão negativa de novo. Verdade. Elas deram um passo pra trás pra não serem sugadas pra dentro do pelo teu cu. Tinha alguém andando assim, na calçada da rua, perdeu o equilíbrio. Opa, caralho. Cara, ali eu pensei, eu tenho que mudar minha vida, eu não posso passar por isso. Tenho que mudar minha vida, eu não posso mais me cagar em público. Passa um filme dessa história. Eu tenho que rever meus hábitos, eu tenho que rever meu trabalho, eu não posso mais passar por esse tipo de situação. Mas então, o que te levou a essa desgraça toda? Foi o quê? Uma feijoada? Um repolhinho? Pô, antes fosse, foi estresse mesmo. Estresse, muito sol, tá um calor filha da puta no Rio de Janeiro nesse dia, enfim, sabe quando... Não, que o calor do Rio de Janeiro é pra se cagar, gente. É cruel. Essa é a definição definitiva do calor do Rio de Janeiro. O calor do Rio de Janeiro é pra se cagar. É, mas é, gente. A pessoa tem que ter um esfíncter da sucção. Eu já passei por situações assim, que eu senti tanto calor que eu tinha vontade de me cagar. É, sim. Uma vez a gente lá, viajando, a gente se tornou nesses passeios de ônibus pela cidade, 1 milhão de graus. O banco tava tão quente. Hemorroida na hora, né? O banquinho da hemorroida. Não, eu quase me caguei. Porque o banco tava quente? É. Aí ele estimulou tudo. Eu não sei o que aconteceu. Ele fez a merda. A merda estava sólida. A merda evaporou, né? Não deu nem pra sair. A merda estava sólida. Nem sujou. Aqueceu muito, liquefez. O pum é o sabor da merda. É. Que lindo isso. Virou tudo peido, então. É, eu, graças a Deus, eu tenho evitado, assim, maiores situações degradantes na minha vida. Mas dessa vez, eu realmente passei na beira de me fuder muito. Que ia ser a situação ridícula. Mas bem na beira mesmo. Não, na total. Foi ali na... Gente, na beiça. Diria na beirola. Gente, não tem aquele negócio, vergonha é roubar e não conseguir carregar? Pra mim, vergonha é cagar na jacuzzi. Depois que eu vi o vídeo da garota... Puta, isso é fantástico, porque a mulher vai dar um peidinho. A garota cagou na jacuzzi com todos os amigos da faculdade dentro. Tipo, acabou a vida dela. Esse é o do Big Brother, não? Tem o do Big Brother, que é a menina... Não. Acho que é onde Big Brother é gringo mesmo. Porque sendo Big Brother é em rede nacional, assim. Ainda é, exatamente. Aí a gente tem até uma gíria interna que é... Vergonha é cagar na jacuzzi. É. Fala aqui internamente. É, não mudou. Não é mais roubar e não conseguir carregar. É vergonha é cagar na... Se cagar é a parada mais surreal, né? Você se cagou, acabou a tua dignidade, gente. Cagar já é ruim, normalmente. Ah, é legal. Não, quando você tá com aquela dor de barriga e você consegue chegar no lugar sem ter se cagado, é uma vitória. É, uma grande vitória. Não é legal? Não, banheiro do shopping não é legal. Porque, não, porque você tá quase se cagando e ainda tem que fazer a hashtag, entendeu? Eu vou mais além aqui, porque minha vida é assim, sempre superar os excessos. O que é hashtag? Hashtag é quando você forra... Hashtag é quando você forra... O vaso do shopping. Deixa eu ver quem me mata agora. Com papel higiênico. Sabe o que me mata agora? Você chega no banheiro do shopping, de onde seja, e aí tem aquela luva de privada, né? Aquela coberta lá que você bota, sabe? Aquele protetor. É, que já protetor. É um papel já no formato da cena. Isso, e aí ele tem um negócio pra dar um soco no meio, sabe? Que ele vem meio lá. Não é pra dar um soco, é pra tu deixar. Não, não, que isso? Tu vai cagar em cima daquilo até fazer peso e arrebentar? Ué, eu nunca dei soco. Então, você já me... Caga. Não. Você caga, eu faço xixi, o que tiver que ser ali. Você quer me quebrar sozinho? Você acha que é o ele vai com Deus, gente. Ele vai com Deus. Ele é feito pra isso. Você já fez isso mesmo? Gente, eu nunca dei soco no meio do papel. Eu vou socar a privada, minha mão vai molhar na aguinha. Deus. O cocô bate do papel e o papel rasga? Olha, eu quero aproveitar esse momento aqui para nos parabenizarmos, porque nós chegamos a novo nível, né? Nós estamos píncaros do parabéns! Não tem mais amor próprio aqui, gente. Não existe mais parabéns amor próprio. Mas eu queria falar o seguinte. Obrigado. Você bota esse protetor de assento e aí eu pego ele, o que eu faço, né? Diferente da portuguesa, que não passa pelo mesmo problema que eu. Eu faço a hashtag, gente. Eu pego o protetor de vaso e aí eu solto a amígdala, sabe qual é? É, tem um lacre. Tem a boca, né? A boca e aí o protetor de vaso tem uma amígdala, certo? Sim. Que vai pra dentro do vaso. Mas aquilo ali é pra evitar que respingue no seu cu. Mas... E você... Tudo bem? Você evita que respingue cagando numa rede de segurança de papel. Pô, mas tu prefere que a água respingue no teu cu? Mas ela vai respingar de qualquer jeito, que vai arrebentar o papel. Calma lá, que não é assim o termo é o beijo de Poseidon. O beijo de Poseidon, exatamente. E tem uma frase que eu li na porta de dentro de um banheiro. Na infância, eu lembro até hoje da maldita frase. Era assim, cagar é uma merda, uma coisa imunda. Quando a merda bate na água, a água bate na bunda. Poesia! Uma poesia! André, então eu vou te dar uma sugestão aqui, hein? De quem já teve que passar por esse tipo de situação fora de casa. Em vez de ficar fazendo essa redinha de segurança de merda, que pode ocorrer duas situações aí, podem advir duas situações do uso da redinha de segurança de merda. Primeiro, sujar a bunda, porque pode cagar de uma forma, né, assim... Não, gente, o negócio cai, o negócio não aguenta peso. O cocô fica. Não fica! No papel, gente, não e fica! Se espalha no papel e suja. O negócio cai, alçapão. Então, mas vamos que o papel seja muito resistente e não quebre, vai escagar a bunda toda. Isso nunca aconteceu, isso nunca aconteceu. Nada é impossível. Isso é viver no limite. Eu faço, eu faço xixi e o negócio rasga, normalmente. Cagar com papel embaixo, como se estivesse cagando no chão, sentado no chão. Oi, gente, nunca ninguém falou que tinha que socar aquilo. Fica a dica. Cuidado, gente. Fica a dica. Gente, nunca voltou, nunca ficou lá fazendo cosquinha. Nunca. Desce, o negócio desce. Ai, cacete. E não respira. Aí, peraí, você tá querendo dizer, peraí. Olha só, ele arrebenta aquele pequeno lacre e desce toda a tampa de papel, ou o cocô faz um furo que nem um time de futebol americano atrás? Gente, eu não fico... Não é uma rota de verdade, cara. Gente, não fico lá com a GoPro olhando. Mas depois você não Mas quer. O negócio se desce. Um buraco, você caiu tudo? Eu não olhei pra trás, gente. Eu não olho pra trás. Caraca. Never look back. Eu sei que o negócio desce. Isso é o sinal do bom líder. Aquele cara que faz a merda, levanta, limpa a bunda, dá descarga e vai embora. Foda-se. Não olha pra trás. Então tem uma coisa que me deixa maluca, que é, você pega esse negócio, aí você solta a amígdala que a portuguesa não solta. Aí você... Ah, eu quero saber, você dá um soco, não, você bota aquela parada privada, aí você dá um soco e a sua mão vai lá na água. Eu soco, eu simplesmente corto o picote, que é aquele picote, André? Você dá uma rasgadinha naquela linguinha. É, nunca, né? Não vem as instruções. Aí eu deixo a amígdala cair dentro da água, certo? É, isso. Aí eu me viro pra abrir a calça. Ela cai tudo. Aí o vaso sanitário automático dá descarga. É verdade. E ele puxa. E ele puxa. Quando olha, não tem mais. Exato. Filha da puta. E aí eu fico nessa brincadeira eterna, cara. Você tem que rasgar a tampa toda. Quer dizer... Você não pode virar. Você não sabe. Quer dizer, você faz. Fica ali... Tem que levar fita isolante e você tapar o sensor. Você fica ali com o charuto no benço, né? Peido pesando, suando, Rio, travando a bunda e falando, ai Jesus, pelo amor de Deus, quebra essa porra. E não pode travar muito, que senão corta, né? É, senão volta também. Aí fala, é horrível, é um inferno. Aproveitando que a conversa tá no nível altíssimo. Não, estamos melhorando. Tá. Eu queria tirar uma dúvida, já que você falou sobre descer e não olhar pra trás e tal. Eu olho pra trás. E eu queria só resolver um mistério da humanidade, que é, quando você caga e olha, não tinha nada. Já viveram isso? É o famoso cocô fantasma. É o fantasma. Já viveram isso? Já. É a cagada fantasma. Você tá lá... Aí você levou... O quê? Pra onde vai? Pra onde vai? Pra onde que ele foi? Isso é super normal, eu acho que é um assunto que ninguém discute. Você não vê um Roda Viva falando disso. Um Roda Viva falando pra onde foi o meu cocô. A TV Cultura não cita essa dúvida da humanidade. E nem avisa que tem que socar o negócio lá. Nem o Globo Repórter. Você! Nunca ninguém avisou que tem que socar a parada. Porque eu não sei vocês, mas eu sou. Eu levanto, saio, olho e saio com a sensação de que eu fui usada, sabe? Que era tudo uma ilusão. Me roubaram. Cadê meu cocô, pô? Fiz mais fogo, tava aí, cadê? Mas vem cá, às vezes ficou embaixo do alçapão, entendeu? Que alçapão? Às vezes ficou embaixo do papel. Não, mas isso em casa também. É, pô. Ah, em casa. Você usa papel em casa, mas hashtag em casa? Não. Nessa situação de cocô fantasma, o desesperador é quando você olha e não tá nem suja a louça. Que é mais assustadora. Exatamente. É um cocô imaginário, né? Tudo que é cocô imaginário. A ciência leva a crer que é um cocô liso, que sai e ele... Safra, ele vai embora. É pesado. Peraí. Vamos imaginar aqui a imagem. Hipótese. Você sabe como é o sifão de um vaso. Ele desce, faz uma angulação, a curvatura de 90 graus, sobe, outra angulação 90 graus e desce. Você está me dizendo que o cocô tal qual os mergulhadores olímpicos são capazes de mergulhar, descer determinada profundidade, fazer uma curva para cima, depois uma para baixo e sumir. É o famoso cocô cobrinha, né? É isso. É a única explicação. Às vezes você fez força, ele saiu com uma determinada pressão, que é o lançamento de um foguete. Ele mergulha na água sem fazer bolhas, nota 10. Não, mas deve dar um beijo. Ele puxa a lombar pra subir automaticamente, pra fazer a curva. Agora sim, nós voltamos a um Jovem Nerd raiz, uma temática um pouco mais apurada de exatas. Exato. Ele inclina a cabecinha pra subir e depois ele mergulha de vez e vai embora pro mar. Aí puxa tudo como se fosse um carrinho de montanha-russa, é isso? É, isso aí. Ele vai com os bracinhos pra trás. Cocô da NBA, que ele vai chuar, desce, do Leandrinho. É, eu acho que é melhor essa explicação do que... Ô, gente, às vezes foi só um peito. Caraca, não é possível. Qualquer fantasma, você participa de todo o processo. Peito não pesa, André. Peito não pesa. Você não é, André. A gente sente. A gente imagina, é igual filho. A gente imagina como vai ser. Igual filho, a gente imagina que tá parindo e sai merda, é isso? Tipo isso. Não pode ser uma ilusão. Será que existe cagada psicológica? Caraca. Cagada amputada. Sério, essa dúvida aí eu tenho. E eu nunca compartilhei, que eu tinha vergonha. Agora eu fiz em rede nacional mesmo. Acontece. Cocô ausente. Cocô ausente, maravilhoso, adorei. Ai, que bom que você sabe do que eu tô falando, inclusive sobre não sujar a louça. Porque é real, ou seja, não é real. É assustador. Dá vontade de ir pro sinal com vaso sanitário e falar, então, que vou executar aqui uma mágica. Por favor, podem todos sair do carro, vir aqui, ver o vaso, vocês podem ver se tá limpinho. Sabe a série Dark, assim, que o cocô entra e sai em outra dimensão. Né? Em outra dimensão tem alguém sentado no vaso e de repente, pá! Ah, caralho, que porra é essa? Tem um cocô voltando, né? Ela tá mijando, tá em pé no vaso e de repente cai um cocô. Então viu o chinês que caiu o cu dele outro dia? Hã? ele ficou 30 minutos cagando, jogando no celular, e aí o cu dele saiu. Saiu? Caiu o cu? Caiu um anel dentro do vaso? Não, saiu o reto, foi descolamento de reto. É, o reto dele saiu pra fora. Isso é um aviso pra muita gente. É de cair o cu da bunda. Isso é um aviso pra muita gente. Porque ele ficou meia hora... Não, mas olha só, calma, ele sofria de uma condição que isso... Hemorroida. E pode descolar, e já tinha acontecido antes pouco. Mas dessa vez foram 16 centímetros pra fora, que ele ficou lá, esqueceu da vida. Caralho. Foi pro hospital com o cu na mão. Caralho, literalmente. Ele começou a sentir um molhadinho, né? Falou estranho. Mas e aí, como é que faz? Botou o cu aí pra dentro? Ele operou e botou o cu pra dentro de novo. Mas isso é o quê? Uma super hemorroida? Não sei, cara. É hemorroida isso, gente. É uma condição rara, não é pra todo, não é todo mundo que fica cagando meia hora com o celular. Não é pra todo mundo esse nível de merda. Eu já ouvi falar. Fone, nego fica mais de meia hora no banheiro, sim. Eu já ouvi falar que quem tem hemorroida não pode ficar muito tempo. Ah, é? Porque também pode cair que, o cu. Que sai as hemorroidas pra fora. É, então. É tipo Jesus, um troço desse. Maria e José. Lembra daquele Nerdcast de química, de física? Saudades, né? Saudades. Não pode ficar mais que meia hora no vaso, senão cai o cu. Mas é, cai o cu. E alguém fala, não, mas é hemorroida que desce. Eu acho que é hemorroida. Não, o dele é descolamento de reto. Eu vou procurar essa merda no Google. Não procura, cara. Não procura. Você vai ficar traumatizado. Não dá essa ideia. Descola a cu, tu tá fudido. Não, eu tô fechando o Premiere aqui agora. Abrindo... Foda-se o trabalho. Foda-se o trabalho, a diversão não vem em primeiro lugar. Vamos ver aí. Tem tipo uma radiografia, não é a foto da parada, não. Peraí, calma que estamos aqui. Prolapso do reto. Aspectos clínicos e cirúrgicos. Aí você vai achar imagens, mais amigo. Do que você tá procurando. Eu quero texto, eu quero imagens. Jesus! Ai, eu vi. Oh, meu Deus. Não, porque vocês não podem ver. Por que vocês estão fazendo isso, gente? Malucos. Eu nunca vou querer ver isso. Eu já fechei. Vou abrir o Premiere aqui de novo, vou estar trabalhando. Fica, parece um shimeji. Ai, então isso é hemorroida, gente. Eu tenho certeza. Isso parece uma visão do inferno. Eu imagino que o inferno seja assim, eu não sei. Deve ser. Ai, meu Deus. Olha, o programa tá de altíssimo nível, tá? Tá. A gente já tá indo pras vísceras, já. Já não basta cagar. Tem que estar com o cu na mão. Eu tinha um grupo de amigas, 5 amigas. Aqui eu tenho uma autorização de 3 delas. Tá, a maioria, tá. Democracia é isso aí. A maioria vence. 5 amigas, a terceira sendo eu, somos 3 com autorização, então pau no cu. A gente tinha um grupo de amizade muito forte, tá? De passar o Natal junto, vamos dizer assim. De Natal, de Réveillon, de viajar, levar filho, tudo. E uma delas, que não está mais no grupo de amigas, pois sobraram 3... só dessa amizade. Eles rodaram. Menina, acho que não autorizaram, rodaram. Essa, eu vou dar nomes fictícios, tá? Aí elas não vão saber o que você tá falando dela. Ah, sabe. A pessoa sempre sabe. Essa menina chamava Mônica. Tinha a Mônica. A Mônica não era menos próxima de mim. A Mônica tinha um grupo no WhatsApp, por exemplo. Eu também não tinha um WhatsApp, porque eu era fodida. Eu estava trabalhando numa agência em que alguém se masturbava naquela época. Eu não tinha smartphone. Eu tinha o de botão. Aí, elas tinham já o WhatsApp. Então, todas se falavam no grupinho e tal, que eu não tava. E elas falavam sobre uma sexta elementa, que era uma menina a quem darei o nome de Amanda. E aí, eu descobri que a Amanda era uma menina muito especial, que era amiga da Mônica, que falava menos comigo. E a Amanda tinha poderes, assim. A Amanda era tipo mediúnica. Amanda sonhava com uma das do grupo e dizia assim: Ju, eu sonhei que você tinha uma filha de 12 anos. E aí todos no grupo ficavam assim: caralho, impressionante. Não é que a Ju tem uma filha de 12 anos mesmo? Incrível. Mas ela não sabia? Não sabia. A Amanda era tipo recente no grupo. Aí a Amanda, que era uma outra amiga nossa, que é a terceira elementa que autorizou. Então, Clau, eu sonhei com você, que você tava com crise no casamento, mas que essa semana vai dar tudo certo. Aí a Clau, meu Deus, gratidão. Realmente obrigada com meu marido. Obrigada. Realmente nos demos bem novamente, que incrível. E aí, Ju e Clau chegaram pra mim e falaram assim: Leila, meu, você precisa conhecer a Amanda. É uma menina vidente, que não é só isso. A Amanda está com câncer. A Amanda está numa UTI, a Amanda está passando muito mal. Caraca. Mas ela é muito especial pra gente. Ela é uma menina que, nossa, amiga da Mônica. Mônica apresenta apresentou pra gente e tal. E a gente tem se falado desde então. E ela previu que eu tenho uma filha de 12 anos. Aí começaram a contar as previsões da menina. E eu, meu Deus, que incrível mesmo. O meu marido, quem tava comigo, ele era extremamente cético, ainda é. Ele ria, né? Ele ficava assim, aham, que a menina adivinha, beleza, falou. E aí foi isso. E eu fui adicionada nesse grupo de WhatsApp, passei a ter um smartphone, conheci a Amanda, a menina vidente especial. Amanda, vou resumir, tá? Amanda tinha câncer, tava na UTI. Amanda era noiva de um menino, que era de nosso conhecimento, distante, não falávamos com ele. Amanda mora no Paraná, olha aí vocês. Amanda era rica, Amanda morava com um tio, que a batia com coronhadas na cabeça. O quê? Meu Deus! E várias... A Amanda tinha uma história extremamente triste, e a Amanda me adicionou no Facebook. Mas na UTI? Gente, qual o problema de na UTI mexendo no Facebook? Não, mas a pessoa... Não, não tem problema pode. Nenhum. Pode? Sei lá. Você não pode? A pessoa tá lá imagina internada e... Pessoa tá e não pode mexer no celular? Tá, bom. Eu acho que se você tá na UTI, você tá numa situação que não dá pra mexer no celular. Ah, não, nem... Eu não tinha muita relação com a Amanda, mas tava no grupo do WhatsApp com ela, né? Tudo bem. Aí a Amanda tinha uns papos assim. Gente, chamava de um em uma separadamente, né? Gente, eu queria pedir oração pra você, Clau, barra Ju, barra Leila, porque a Mônica não tá bem. A Mônica precisa de oração. Você tem que dar uma vida maravilhosa pra ela. Ela é como se fosse a minha mãezinha. Aí a gente, nossa, tá. Vamos todo mundo, vamos. Vamos, Amanda, vamos. Aí a Amanda não foi, porque a Mônica disse que a Amanda teve uma recaída do câncer. Foi a primeira vez que eu vi uma expressão de recaída. A Amanda não foi, a Amanda foi no Réveillon e a gente começou a achar tudo isso muito estranho. Eu e o Ken, meu marido. Aí tô eu no Ceará de Réveillon com ele. E aí a Mônica, que era a menos próxima nossa, disse pra mim assim: lindas as paisagens de foto com seu marido. Queria ter um casamento assim. Ai, meu Deus, nossa, do céu! Aí eu falei o quê? Eu falei, gratidão. Mentira, não tinha essa moda ainda. Eu falei, obrigada. Ela responde, sério mesmo, vocês dois são um lindo casal. Aí eu, obrigado. Queria de verdade que o meu casamento fosse tão lindo como esse. Terceiro, obrigada. E foram cinco, obrigada. Nossa. Nossa, que... Que porra é essa? Aí eu fiquei com medo, assim. Aí eu liguei pra a Ju. Ju, pelo amor de Deus, eu acho uma pessoa que é nossa amiga muito estranha. Aí ela, é a Mônica. Eu falei, é a Mônica. Ju, eu quero te fazer uma pergunta que eu nunca me questionei até agora. A Amanda existe? Não existia, ela inventou. Não sei. Eu falei, como assim não sei? Você nunca viu? Eu esperava você dizer, sim, existe, nós nos vimos. Ela, não, nunca vi. Eu fui adicionada pra ser essa amiga dela. Nossa. Eu tava desconfiando disso também, tava começando caraca. A ficar bolado. Caraca! Aí eu falei, fudeu, meu Deus, fudeu, o que é isso? Não pode ser. Eu abri a porta da minha casa pra essa pessoa todos os anos, não é possível. E ela adicionou amiga imaginária no WhatsApp. E aí a gente começou a investigar, e aí a gente descobriu que mesmo morando no Paraná, o telefone da Amanda era 11, que era São Paulo. Nossa! A gente fez um combinado, não, vamos tentar arrancar dela, de tomara que estejamos passando vergonha aqui, questionando a existência de alguém. Aí a gente ligou pra Mônica e falou assim, Mônica, tudo bem? Como é que tá a Amanda? Tá mal. Aí eu falei, tá em que hospital? Mas ela tá no Paraná. Eu falei, não, tudo bem, qual hospital? Tem um monte de amigo médico, tem uma junta de amigos médicos. Aí ela tava sem responder. Aí a outra falava assim, ué, eu tô vendo a Amanda online, ela não tá na UTI? Aí ela, tá, mas ela pode usar o celular lá. Eu falei, pode ir na UTI, ficar no WhatsApp, no Facebook e tal. Por que a Amanda tem isso? Por que no Facebook da Amanda não tem fotos dela? Ela, porque ela sofreu muito bullying já. E aí ela criou esse perfil só com isso. Aí a outra, por que ela só tem nós cinco de amigas no Facebook? Porra, caraca! Realmente, porque ela só tem cinco amigas. Não precisou de nenhum Sherlock Holmes pra não. A gente não acredita. A gente demorou 3 meses pra entender. É porque eu tô contando mastigado, mas imagina, a pessoa que passa o Natal com teus filhos. Era só falar, Amanda, grava uma mensagem de voz. Vamos fazer um vídeo, né? Uma videoconferência. Ah, e a gente tava convidado pro casamento da Amanda. Até hoje, inclusive, tô vendo o convite. Mas foi uma história muito triste que desfez amizades. Não, peraí. Então, na verdade... Era a Mônica? É, a Mônica inventou a Amanda. É isso? Então, na verdade, só uma não autorizou, ok? São duas. Duas não autorizaram, a Amanda e a Mônica. É. Tem uma outra, mas a outra não participou tanto da história. Mas a Clau, ela é evangélica e ela fez... Ela tá muito puta até hoje, que ela fez corrente de oração pela Amanda, pela saúde da Amanda. Ela doou roupas e deu presentes pra Amanda. Teve gente que emprestou dinheiro pra menina milionária. Mas que detalhes, gente, detalhes. Peraí. Vocês descobriram por quê? Por quê? Porque ela é maluca, porra! Vocês vão ter... Ah, vai perguntar, mas por que você fez isso? Eu também perguntaria. O último áudio dela, foi o último contato que a gente teve, que ela nos bloqueou de tudo. Ela bloqueou vocês, ó, saiu por cima. Bloqueou as 5 únicas amigas que ela tinha. Eu queria usar esse espaço pra fazer um apelo, inclusive. Porque, assim, essa história nunca foi esclarecida. A história terminou assim, a gente falando, olha, a gente já descobriu tudo, tá? A gente acha que você, Amanda, não existe. É um papo de doido, mas aconteceu isso. Que você, Amanda, na verdade... Ai, que coisa mais novela da Globo. Você, na verdade, é a Mônica. Aí, a Amanda falou assim, impossível, que absurdo, vocês são ridículas, block. Aí, a Mônica falou assim, eu tenho mais coisa pra fazer, eu não acredito que vocês estão dizendo um absurdo desse de mim, block. Foi meio que assim. Mas ela ficava com 2 celulares ao mesmo tempo? É, ela tinha 2. A Amanda conversava com a Mônica? Elas não coexistiam, tá? Quando uma falava no zap, a outra não estava. É, mas ela não respondia, ela não, tipo, fazia uma pergunta e depois de um tempo respondia com a outra ou não? Sim, era isso. Caraca, que malucaça! É muito maravilhosa essa história. Essa história de detalhe é porque eu tô condensando, mas quando a gente começou a scrollar, né, e ver e rir de tudo isso, assim, já um pouco com medo de ver alguém com a K-47, né, na nossa casa, mas a gente começou a scrollar e a gente via a Amanda falando assim, deem uma vida maravilhosa pra minha mãezinha. A Mônica. Ah, ela queria suporte pra real, é isso. Amanda era só um fantasminha pra dar um... Olha, não sabemos até hoje o que que se passou, mas é isso, aconteceu e dá um pouquinho de medo. Uma história desgraçada. É uma história desgraçada mesmo. Meu Deus do céu. E aí ficou por isso, nunca esclarecido. Ela sumiu da vida de vocês. Tá, deu bloque. Bloque imaginário e bloque real. Não. Caraca, cara. Eita ferro. Uma merda. Não é. Só tem maluco, cara. Só tem maluco. O mundo tá cheio de maluco. Eu fui roommate de uma velha de 85 anos. Calma. Como isso aconteceu? É, você dividiu apartamento, é isso? Sim, eu dividi quarto, na verdade. Quarto? Lembra que eu tava desgraçada na época... Quartinho, imagina. Uhum. Na época que eu estava extremamente desgraçada da minha vida, eu precisava morar em um lugar que fosse perto da agência, porque a agência não tinha vale de transporte. Não dava vender, não dava vender. Você vê que é um hotel, um network de desgraça, assim, que faz. Foi uma época negra, né? Uma fase negra. Uma fase absurda. Aí, uma menina que tava saindo da minha agência disse assim, Leila, pois bem, veja que coincidência, eu estou saindo, estou voltando pra Itu, e você pode ficar no quarto que eu alugo aqui, o quartinho é rua daqui de trás, ridículo. 5 minutos a pé pra agência. Eu, meu Deus, que sonho. Quanto? R$500 o quarto. Eu falei, porra, bem baratinho pra São Paulo, né? Uhum. Aí fui eu lá, mudei. Aí ela falou assim, ah, é uma vovozinha que arruma umas coisas pra ti. Você vai ter uma roommate que é uma vovó de quebra. Eu falei, sonho. Ainda que arruma as coisas. Que arruma as coisas, vamos lá. Aí mudei, fui pra casa da vovó. Aí meus amigos me ajudaram a colocar as coisas lá no quarto. A casa, gente, fedia muito azedo. Um cheiro muito escroto. Eita, que escroto, começou. Já começou. Que eu não sabia, até hoje eu não sei identificar o que cheiro é. Acho que é um cheiro de um corpo em putrefação. Não sei. Ai, meu Deus. Da vida se esvaindo. Aí, quando os meus amigos fecharam a porta, parecia aqueles filmes de terror, assim, que o monstro tá sorrindo pra ti, de repente ele desfaz, fica com a cara muito escrota. A velha falou assim, esse é seu quarto. É, por favor, mantenha a porta aberta, tá? Porque eu não gosto de porta fechada, não. Aí eu já fiquei... Meu Deus do céu, mas aí você tá alugando, não pode fechar a porta? Nem pra se trocar? Não. Por quê? Porque eu era o quê? Trouxa, né, galera? Aí eu falei, tá bom, com certeza. Aí eu fui no shopping, comprei uma coxinha de... Era a primeira vez que eu morava num quarto maior que no de empregada, que eu sempre morei num quartinho de empregada. Era um quarto só meu, fiquei muito empolgada, subiu a cabeça, fui comprar uma coxa de cama, fronha, travesseiro e tal. Subiu a cabeça, né? Essa vida de luxo. Sucesso! Aí eu fiz vida de sucesso! arrumei a cama e fui sair, fui pra Paulista. Quando eu voltei, a minha roupa de cama estava toda jogada no chão, de um jeito muito violento. A coxa de cama da velha, que era azeda e mancha, com manchas âmbar. Manchas âmbar. Todos eu estava lá e... Esticadinha na cama. Ficada e fedida e nojento, assim. Aí ela pegou e pôs dentro da minha casa e falou assim, você troca a minha roupa de cama. Essa é a minha casa. Quem manda aqui sou eu. Caraca, virou a gata borralheira. Virou. Você virou a gata borralheira. Você não podia nem escolher tua roupa de cama, tinha que usar da véia. Cinderela. Não podia. Meu Deus do céu, o que foi que aconteceu? Tudo bem, R$500 do lado da gente. Cindeleia. Caraca, Cindeleia, a Fícola fala se eu quero ser Cindeleia. Não queira, meu anjo. Não queira. Aí eu criei um esquema que era, ela ia dormir às 9, quando ela ia dormir, lentamente fechava a porta do quarto, trancava, porque eu tinha medo dela. Claro, até eu. Tirava a roupa de cama dela, fazia minha roupa de cama. Aí eu dormia, aí o meu despertador tocava pra acordar antes dela, 10 minutos. Aí eu acordava, fazia com a roupa de cama dela, guardava minha roupa de cama. Nossa, Leila. Abria a porta do quarto. E aí ela achava que tava tudo em ordem dela. Nossa, que medo. Aí vamos pra primeira refeição. Tô eu na cozinha, fritando um ovo. Aí ela fala assim, que você tá fazendo? Eu não quero cheiro de comida aqui. Você não pode cozinhar aqui. Essa é a minha casa. Jesus. Aí eu falei, quer comer? Come fora. Eu só aluguei o quarto pra você e o banheiro pra você tomar banho. Não quero cheiro de comida, não. Você vai deixar cheiro de comida na minha casa. Ela não comia? Ela comia fora? Comia. Não, ela podia comer. Aí ela fala assim, e tira essas suas coisas da minha geladeira. Aí eu entendi que eu não podia usar a cozinha. O que, que eu fiz? Eu passei a usar meu guarda-roupa de dispensa. Então, meu guarda-roupa tinha roupas e tinha leite. Tinha... Caraca. Meu Deus, que horror! Ai, Lila, nossa. Gente, não fica deprê. Eu acho que ela não... Já passou. Eu acho que ela já morreu. Eu torço muito por isso. Aí, tudo bem. Ela tinha 83, na época, já passou o quê? 7 anos. É ruim de ter morrido, hein? Vaso ruim? É verdade. Pode estar aí, por aí, fazendo com mais jovens. Aí eu tive uma ideia que eu achei genial, que foi... Eu pensei assim, eu estou sem dignidade nenhuma, eu preciso de janta. Então eu posso simplesmente chegar do meu trabalho e não ter janta, porque ela não quer. Eu comprei cup noodle e eu fazia na água do chuveiro. E eu me achei muito... Água quente, eu deixava a água bem quente. Ela falava, Dona Lourdes, vou tomar banho. Água bem quente. Aí eu tomava meu banho, com o cup noodle lá dentro. Caraca, cleaner. Quer dizer, você queimava etapas. Você tomava banho e jantava ao mesmo tempo. Oh, se fosse aqueles banheiros pequenos que a privada é junto com o chuveiro, amigo. Era tudo de uma vez era só. Tudo, comia, né? Fazia, tomava banho, comia e cagava. Você fazia hashtag na privada da Dona Lourdes? Não fazia. Não, tinha que mijar a privada toda, foda-se. Eu fazia a hashtag cremosa. Deveria ter feito a hashtag cremosa. A cremosinha. Eu sou um fucking gênio, né? Eu tô jantando com a água. Tô me virando, tô me virando aqui, caralho. Tô hackeando a vida, pô. Tô quebrando o sistema. Quebrando o sistema. Hackeei. Aí, janta, check. Gente, isso tudo foi a primeira semana. E aí, ela começou a fazer uns preconceitos muito escroto comigo. Chegava tarde da agência, trabalhava em agência de publicidade. Então, eu chegava de madrugada, 2 da manhã, ela falava assim, onde que você tava? Você fica na rua até essa hora? Você tem a vida fácil? Você, não sei o quê? Aí, começava a associar com o Nordeste, porque eu sou do Ceará. Se gente do Nordeste que vem pra cá, fica aí na rua. Sabe, gente, esse argumento? Assim? Vagabundeando. Ela falava que você ficava vagabundeando na rua. Vagabundeando. E eu falava, não, eu estava no trabalho. Mentira. Você tem vida fácil. Você nem tem família. E ela, tipo, dava umas ofendidas pesadas. E aí eu ficava... Caralho. Nossa, gente. Crota a minha vida tá aqui. Eu não sei porque eu não tive depressão nessa época. Eu juro que eu não tive. Eu tava muito vibes boa. Aí eu só pensava... Porra, no trabalho tinha um chefe desgraçado. Ia pra casa. Era velha do inferno. Porra, tava realmente pesado. Porra. Tava. Mas vocês acreditam que eu tava numa vibe muito boa assistindo Salve Jorge? Numa boinha? Sim. Eu tava muito... Eu realmente, eu acho que... Parabéns pra mim. Aí, porque hoje eu já vivo, né, Nutella, leite com pera, assim. Eu olho pra trás e eu fico, que merda que foi que aconteceu na minha vida, porque, né? E que você tirou de letra, né? Fica impressionante. São as dificuldades que moldam. São mesmo. A facilidade estraga, a dificuldade é que molda. É verdade. Exato. certa. Aí, um dia eu fui passear na Paulista, que era onde eu ia. A minha vida era chegar, a minha casa era tipo um negócio pra eu guardar coisas e sair, porque eu não queria ficar com a velha, no cheiro azedo. Uhum. Fui passear, quando eu voltei... Foi passear não, foi vagabundar. Segundo a velha. E as coisas estavam todas reviradas no quarto. Puta. Ai, que inferno. E eu tinha acabado de fazer uma campanha pra uma marca de cerveja, que a gente tinha mudado o rótulo, uma coisa assim. E eu tava muito orgulhosa, eu tinha 3 das minhas cervejinhas lá no, na prateleira. Nossa, escondendo cerveja! Cara! Tudo bebido, aberto, tal, não sei o quê. Aí eu cheguei, fiquei muito puta, fiquei possuída como ninguém e falei assim, oi, Dona Lourdes. Eu era muito boazinha. Oi, Dona Lourdes. O que foi que aconteceu aqui no quarto? Meus sobrinhos e meus netos vieram aqui. E eu falei, mas aqui é o meu quarto. Ela, seu quarto fica na minha casa. Quem manda na minha casa sou eu. Eles fazem o que eles quiserem aqui. Eles são a minha família. Você não é ninguém. Você não tem ninguém. Você não tem nem família. Caraca. Jesus, que gente. Que velha ruim. Que demônia. Essa velha de bigode. Que bruxa má, né? Velha azeda. Velha azeda amarga. Sim. Obrigada, gente, pelo sentimento. Era isso mesmo. Não, aqui a revolta é grande. Tá todo mundo revoltado. O cheiro da azeda era da velha, né? Era. Respirei fundo, organizei tudo direitinho. Eles beberam a cerveja da campanha? Tinha uma que tava aberta, tinha outras que estavam reviradas, tava jogada assim. Netinho, enchendo a cara. É, tem sido a velha azeda. Aí eu organizei tudo, tudo bem. Aí na outra semana, tô eu no meu esquema de espera ela dormir, eu tinha uma televisão e liga a televisão. Lá vem ela, aí ela fala assim, abri a porta de uma vez, pá, eu não estou acreditando numa coisa dessas. Assistindo televisão. Eita. Jesus. Caralho, como foi que eu pude fazer isso? A que ponto eu cheguei? Eu estou usando a luz elétrica dessa velhinha bondosa. Eu sou uma desgraçada. Eu sou uma merda, né? Começou na minha cabeça dar uns lances assim de me repreender, de falar, meu Deus, eu que eu tô fazendo da minha vida aqui? Vendo TV. Salve Jorge. Não, aí, nesse caso, eu acho que você até tava certo em pensar isso. É, que eu estou fazendo da minha vida aqui? Não, é aqui. É. Aqui, exato. A gente não tinha opção, não tinha. Aí eu falei, por quê? Aí ela falou assim, você vai pagar a conta da energia inteira esse mês. Eita. Aí eu, possuída pelo ritmo ragatanga, eu falei assim, Dona Lourdes, é o seguinte, eu não vou pagar. Eu quero ver os boletos anteriores, eu quero ver. Se passar qualquer coisa, eu pago. Ah, meu Deus, você é muito boazinha, Leila. Nossa, mãe. Meu Deus. Aí ela se sentiu desafiada, e ela ficou meio assim, saiu meio assim, olhando pra mim. Tô eu dormindo, aí eu acordo com um barulho, o maior barulho de metal que você puder ouvir da sua vida, a meio metro de você. Um barulho assim. Pá! Meu Deus. Aí eu acordei num susto. Que isso? Aí ela, eu não acredito que você deixou a janela entreaberta. Aí eu falei, Dona Lourdes, estava muito calor. Não pode abrir a janela? Aí ela, roubando as minhas coisas no chão, falando assim, e se a janela voa, mata alguém, sou eu que vou pagar. Se a janela voa, se a tipo, janela, cai a janela? Se a janela voa daqui, mata alguém, sou eu que vou ter que pagar. Caraca. Aí eu fiquei assim, Jesus. Como assim? Não vai voar, Dona Lourdes, é a janela, ela tá aqui, presa no prédio. Aí ela falou e jurou de pé junto que poderia voar e matar alguém e a culpa seria minha. E aí eu vi que eu estava morando com uma pessoa doente, mental. Ah, só aí. Agora acho que ela é doente mental. Acho que ela é meio mongolita. Aí eu comecei a procurar. Mas peraí, quando é que parte dessa história chega a fada madrinha? Não, chega. Pois é. Chega os amigos gays do interior. Assim, Leila, você não precisa passar por isso. Pois é, tô certo. Vamos dividir um apartamento. Ai, gente, adoro o mundo gay. Eu adoro. Sim, e eu me vinguei dela. Me vinguei de um jeito muito cruel, que foi ela falando assim, minha filha, veja aí, esse é o meu login da Nota Paulista. Eu quero que você me cadastre pra eu receber o dinheiro. Aí eu não cadastrei ela e fingi que cadastrei. Essa foi a grande vingança. A grande vingança. Foi muito cruel. Então, olha. Verdade. Mas não deu nem uma mijadinha na roupa dela. Porra, mais mijada do que a roupa já era? Porra. Mas era azeda, velha, não abria nem janela. Pra se vingar da velha, tem que ter lavado as roupas dela. Não, mas botava um cocôzinho no armário debaixo da pia, velhinha não ia conseguir já abaixar. Já tinha, Fred. A velha fedia azedo. Era tudo mijado ali, com certeza. Ai, meu Deus. Nossa, ela mijava pra marcar território, né? É minha casa, é minha casa. E vem cá, e depois te agradeceu essa sua amigona que te botou nessa mega jogada? Essa é a maior inimiga da tua Exato. Vida. Vai lá morar com a velha boazinha que arruma tudo. A velha deve falar, você só pode sair daqui se você botar alguém no seu lugar. Tipo, maldição, tá vendo? Vou te falar que eu cogitei isso, sabia? Vamos dizer uma moral. Mas foi isso, ela falou. Você precisa repor alguém, já que você vai sair. Caraca, é um círculo de ódio. É tipo uma parada Stephen King. E os gays te libertaram. Por isso que gay é amor, colorido, arco-íris. É, o arco-íris livrou do ódio, lógico. É, que te tirou da escuridão. Total, total. E eles iam lá, eles dois foram me ajudar a fazer mudança, eles olhavam pra ela assim, tipo, dava uma virada de cara. Aquela batida de cabelo, né? A rabissaca que chama. E eu fiz minha parte, né? Eu não cadastrei ela, não, eu tô psicopolista, que é uma coisa assim muito. Leila, é grave, Leila, é grave, é grave. Leila, acha o contato dela que a gente tem uma lista de pessoas pra botar lá. Tem bastante gente pra indicar mesmo. Quartinho da velhinha bondosa. Que arruma. Que arruma tudo. Arruma sua cama com as roupas mijadas dela. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.